Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aquele Chantone Jovem Nerd, um hobbit sabe comer como ninguém. Aqui é Carlos Voltor e adoraria participar de uma aventura com Balin, Dualin, Bifur, Bofur, Bombur, Fili, Kili, Oin, Gloin, Lori, Dori, Ori e Thorin, escudo de carvalho. Que pariu, Thorin. Parabéns. Aqui é o JP e, pô, é anão pra caceta, cara. Eduardo Spore, só faltou a Branca de Neve. Que pariu. Aqui é o Tucano, o filme é bom, mas acabou a magia. Vem a polêmica, vem a polêmica. Aqui é o Thiago e eu coleciono edições do Hobbit. Aqui é a Zagali e eu vou tatuar minha cabeça, mano. Só quero ver. Vou tatuar runas na minha cabeça. Muito bem, nerds, finalmente estamos aqui para falar de O Hobbit no cinema. A gente já fez um Nerdcast sobre O Hobbit, o livro, se você não ouviu, tem o link no post. Mas hoje nós vamos falar sobre o filme 48 frames, HFR, volta de Peter Jackson, a magia acabou ou não acabou? Cara, vamos para os e-mails. Canelada. Canelada. Então vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas no Nerdcast! A última semana de e-mails do ano. Do ano, exatamente. Depois de duas semanas de Nerdcast sem leitura de e-mails, foram Nerdcast super especiais. Exato. Estamos de volta, lembrando que o Nerdcast não vai parar, hein? O Nerd Office e o Nerd Play pararam por causa das férias de gaveta. O Nerdcast continua, então semana que vem tem Nerdcast, depois tem Nerdcast, depois tem Nerdcast sem parar agora. Exato. O Nerd Office parou, mas estamos com um arquivo Nerd Office. Isso, toda quarta-feira um arquivozinho, né? É uma maneira que a gente achou de encher linguiça e tal. É, mas às vezes tem muita gente que não, né, começou a acompanhar agora, não viu episódios anteriores e ainda conhece aquelas coisas especiais que nós fizemos. Ou até pra quem viu e quer ver novamente. Ver novamente, exatamente. Muito bem, então vamos lá. Que é e-mail pra caceta. É muita coisa, porque a gente tem acumulado aí 3 Nerdcasts. Eu quero aproveitar e queria dar um recado. Nosso querido amigo Yabu, sim. Fábio Yabu, sim. Ou Abufobia, muitos conhecem ele por Abufobia. Exato. Quer trazer de volta os Combo Rangers. Bem lembrado. E ele está fazendo um crowdfunding. Crowdfunding, exatamente. O que é? Ele está pedindo a ajuda dos fãs dos Combo Rangers. Sim. Para trazê-los, os pequenos heróis coloridos multiétnicos, de volta. Exatamente. Então a galera que cresceu vendo os Combo Rangers, gosta do cara, gosta do projeto do cara, pode contribuir com o quanto você quiser. Tem um link aí no post, porque você pode entrar lá e você vê os benefícios que você ganha por contribuir, etc. Eu tenho certeza que ele vai cumprir a meta e vai trazer de volta. Tá indo muito bem, tem poucos dias, tem recompensas excelentes. Se você pode dar pouco, você recebe pouco. Em troca, é assim é a vida. Mas se você quer os Combo Rangers de volta, aí uma oportunidade. É, na verdade, é o que mais interessa, né? O cara querer participar e financiar o projeto do cara. Ajude como você puder, se você puder, claro. Exatamente. E clique aí do link desse site de crowdfunding que nós não fomos falar o nome para não fazer jabá. Gratuito para ele. E atenção, nós temos um recado que é muito importante para vocês, prestem atenção. Seguindo nossa política de transparência, viemos a público comunicar, olha que solene, que estamos desfazendo a nossa parceria com o senhor Saraiva, mas não foi nenhuma rusga, nenhuma briga, não tivemos problemas com o senhor Saraiva, só uma decisão de negócios. Embarcamos novamente, olha aí, no submarino. Bela escolha de palavras, embarcamos. Não? Embarcamos no submarino. Por quê? Porque ele teve condições melhores. O submarino veio com uma proposta melhor, inclusive com a proposta de frete melhor. Uhum. Que era uma reclamação do pessoal. Caramba, que frete caro. Então, falamos, submarino, é o seguinte. O pessoal reclama do frete. E aí? E o submarino falou, frete grátis pra todo mundo, menos pro norte. Não sei por quê. Menos pro norte. É porque não, é longe, né? Frete grátis com as nossas promoções, é isso? Exatamente. Então, o que aconteceu? A gente... Assim, o submarino pode fazer promoções de outras pessoas, nós não somos os reis das promoções. É, exatamente. Mas a gente vai descolar frete grátis pra galera em algumas promoções. Isso. Então, o que acontece? Quando a gente indica um link, tem um código, que é a nossa parceria, e aí a gente ganha, né, um uma comissão. É claro, né? Você acha que a gente vai fazer de graça. Exato. Então, pra gente, o que a gente tem que ganhar é isso. A gente indica o produto, você compra lá, a gente ganha uma comissão. Se você comprar, inclusive, outro produto, enquanto você estiver navegando por lá, por esse link, a gente também ganha. Então, é a parada que, pra gente, é legal. Aí, agora, pra vocês, o que que é legal? Pô, a gente foi lá, a Submarino começou. Olha, legal, a galera gosta de comprar, compra quando a gente indica. Mas, se vocês querem a gente, vamos conversar sobre promoções exclusivas. Exatamente. Então, pra lançar essa nova parceria, ou para submergir, no caso, já que é o Submarino, olha só o que nós conseguimos. Relacionados ao tema de hoje, né? Rapaz. É, claro. O Hobbit, o livro, edição comemorativa de 75 anos. Perfeito. No site, tá por R$42. No Submarino. R$42,90. Sim. Eu já vi em lojas de rua, aqui em Curitiba, eu fiquei até assustado, por R$54, sem sacanagem. Meu Deus. É querer realmente pegar a pessoa na empolgação do filme, né, cara? Nós conseguimos até domingo agora, dia 30 de dezembro de 2012, se você estiver escutando esse programa no futuro, não chore, por R$29,90. Olha só. É uma mega promoção. Não é? Frete grátis no Brasil, exceto para o Norte. Desculpa, pessoal do Norte. Cara, que espetacular. Isso pelo link que tem aqui no post, que é o link exclusivo que leva você diretamente para o produto com o desconto Jovem Nerd. Além desse, nós temos outro. Nós temos o Hobbit com a capa do filme, também com mega desconto. Silmarillion, por R$39,90. Era R$64,90 no Submarino. Quer dizer, é o preço normal. Vai para R$39,90, desconto exclusivo do Jovem Nerd. Frente Gás Brasil, Certo Norte. Olha só, O Hobbit, Uma Jornada Inesperada. O título fica meio perdido, mas é um livro... Guia ilustrado, né? Guia ilustrado do filme. É, isso. Que é maneiríssimo. O Jovem Nerd comprou. Comprei. Ele é testemunha. Pode falar aqui, inclusive. Comprei. Muito bom. Está saído também... por R$29,90. Exatamente. Frete grátis. Estou me sentindo o Ciro Bottini. Filhos de Húrin, Contos Inacabados, todos com descontos exclusivos do Jovem Nerd. Vale só até domingo, dia 30 de dezembro de 2012. Então, se você queria comprar algum desses livros, exatamente. Essa é a sua oportunidade. Exatamente. Então, ó, bem-vindo de volta ao Submarino. Excelente pontapé direito na parceria com descontos exclusivos. Então, semana que vem, também vai ter uma rodada, Azaghal. E lembrando que esses descontos aí só vão valer até domingo, dia 30. Então, se você quiser comprar, essa é a oportunidade. Se não quiser comprar, tudo bem, a gente não fica triste. Se você quiser comprar qualquer coisa entrando pelo nosso link, nós somos comissionados. Sim. Então, fica a dica. Fica a dica, exatamente. Muito bom. E se você não quiser ouvir os recados dos últimos três Nerdcasts, pode pular para... 31 minutos e 14 aventureiros. Vamos falar de uma cacetada de vezes que nós recebemos do Nerdcast 340, que foi o Nerdcast pornô, bloqueados em muitos escritórios por causa do XXX, mas... Não podemos fazer nada, a gente mantém a nossa integridade. Mas vários nerds sentiram a foto do Sr. K, falando que era um tema perfeito pra ele. Então, o Sr. K não quis participar. É, olha aí. Assim como autores internacionais não quiseram participar, porque tem imagens a zelar. É, exatamente. Em grandes corporações. É, exatamente. Não venham, vai o Sr. K. A gente nesse programa não quis discriminar. Exato. Que a gente vai, chama o cara se sente ofendido. Porra, tá achando que eu tô com cara de punheteiro? Ou não manda e-mail, o cara, porra, mas é a parada que eu mais entendo na minha vida. Então a gente mandou e-mail pra todo mundo. Exatamente. Todo mundo foi convocado. Exatamente. Dois nerds mandaram contos eróticos, olha aí. Olha, muito bom. Tem que mandar pro Marcelinho, cara. Tem que mandar, boa. Três nerds se tiram a foto da menção de Mônica Matos, brasileira que ganhou o Oscar do pornô em 2008, o AVN, Adult Video News Awards, em Las Vegas, por sua atuação no filme Devassa, as Brasileirinhas. Está aí citada. Muito bom. Fernando Royle enviou a matéria mostrando o astro pornô nacional Alexandre Frota. Olha aí. Jogando uma partida de Magic. É, excelente, olha aí. Tá bom. Qualquer coisa. Sobre o Nerdcast 341, especial de RPG, o Corva, Periguete e o Bucentauro, dois nerds mandaram e-mails dizendo que choraram no final. Olha aí. Eu vou dizer que eu fiquei emocionado no final. Eu fiquei emocionado. A despedida do Rupress me emocionou. E 15 nerds vibraram com a aparição do Paladino. Se você não ouviu, tu tomou um spoiler violento agora na cara. Porra, cara. Mas se você não viu até agora, você está de bobeira. Cara, vocês não têm noção como foi difícil gravar aquele puta que pariu quando as... Cara, aquele puta que pariu tem trechos de 5 gravações diferentes. É tipo, pu de uma palavra, tá da outra. É, foi a coisa mais... Cara, a gente podia vender um DVD com o make-off disso. Exatamente. Eduardo, interpreta aí. Fala, puta que pariu, cara. Saiu cada... Puta que pariu. Puta que pariu. Puta que pariu. Puta, não, muito puta, rindo, cara. Puta que pariu. Tá bom, tá bom, tá bom. Ouve aí um trechinho, ouve aí um trechinho. Puta que pariu. Puta que pariu. Caraca, puta que pariu. Mas não ficou bom assim? Caraca, puta que pariu. Puta que pariu. Puta que pariu. Não tá tão ruim assim, cara? Puta que pariu. Puta que pariu. Vocês estão de sacanagem, só pode ser. Puta que pariu. Até o que? Kubrick, meu irmão? Ficar repetindo mil vezes? Puta que pariu. Agora foi, agora foi. Ficou bom. Off topic, quatro nerds se ajoelham perante a sabedoria do Senhor da Oceania. Ih, pronto. Indicando a seguinte notícia para provar que eu, Azaghal, sempre tenho razão. E que essa frase deve ser tatuada na testa de todos os nerds. A notícia sobre a Ering ser uma empresa que mais valorizou em 2011 e tudo mais. A Ering. O que eu sempre digo. Sempre na conta da Ering. Além disso, o Ângelo Moreira está organizando partidas de RPG entre os nerds da Skynerd via Skype. Olha aí, pra quem não mora na mesma cidade, pra quem não consegue fazer o grupo, né, pra visitar a sua casa ou ir na casa dos outros, você pode ir pelo Skype, como a gente jogou aqui, né? Existe... Oh, o Skype ou o Google Hangouts, que você pode ver a outra pessoa. Ver outra também, pessoa. É uma opção. Existem programinhas que você entra e todo mundo rola o dado ali, então não tem como roubar no dado. Isso é bem importante. Como a gente percebe na tendência dos dados, né? Só tirar números altos. Exatamente. Enquanto os canetes pelo Brasil, tem em Parnaíba, no Piauí, tem um encontro pelas barbas de Thorin. Tem o encontro Skynerd e Tu Salto. Encontro Skynerd e Livraria Cultura, sabe de Deus aonde? Fotos do YouPix Skynerd. E terceiro encontro Skynerd João Pessoa, Paraíba, o Hobbit. Já deve ter rolado. Já rolou, exatamente. Vários links aí para vídeos, fotos e posts sobre a cozinha dos nerds. Claro, excelente. Claro. Tem White Dragon Shimeji, Espaguete à la Putanesca, Imperial Dog Bacon e muito mais. O Slave Roboto Reserva, que agora não é mais reserva. É. Porque ele faz parte, agora nós temos dois robôs. Dois, né? Robôs, cara. Nós temos dois robotos. Nós temos o Slave Roboto e o Mal Roboto. Exatamente. Ele avisa que foram enviados vários links para vídeos com conteúdo explícito. Hoje, e que eles, galera, foram todos assistidos até mais de uma vez, mas que não foram incluídos aqui na listagem abaixo. Tá bom. Tá, então feliz. Você assista esses vídeos por sua conta e risco. É, as pessoas sabem onde procurar, né? Também temos vários links enviados para o Nerdcast pornô, Nerdcast. Exatamente. Detalhe aqui para Hysterical Literature, que é onde atrizes leem, atrizes pornôs, leem textos enquanto são estimuladas. Olha, ele mandou só um link aí para a Stoia, o Afonso Solano vai ficar louco. Ela vai lendo e ela tem que se segurar. Porque ela está sendo estimulada. Exatamente. Sexualmente falando. Exatamente. Não aparece nada, né? Não é nada explícito, ela está numa mesa lendo, só que você sabe o que tá acontecendo. Será que ela tá sendo estimulada mesmo ou ela tá só fingindo? É, bom, se ela tá fingindo, ela pode ser indicada ao Oscar do pornô. Que tá fingindo muito bem. Mas aí tem uma porrada de e-mails aqui relacionados ao Nerdcast pornô. Também temos vários contos na Skynerd. Eles vieram aqui, não sei se são contos pornô ou não. São contos pornô? Skynerd, meu Deus. Vou ler alguns, tem vários. Pra não ler nenhum, ah, eu vou ler alguns, assim, en passant. Ah. Temos nosso catálogo literário Skynerd, pelo Eber Dantas, certo, né? Continua publicando, estão aí os links. Sim. Tem Praga Virtual, por Carlos Mofato. Temos Histórias de Bardo 1 e 2, por Alisson Renato. Temos Quimera, a Cripta Secreta, por Alexandre Karfer. E temos Infectado, por Daniel Hatrap. Isso, deu, temos é, vários outros, outros, mas não dá pra ler todo mundo, a gente prestigia alguns de uma forma aleatória. Muito bom. Artes dos fãs. Muitas, excelente. E essa aqui a gente faz questão de prestigiar, não que vocês sejam melhores que os contos, mas eu acho que são mais legais, mais visuais. Não, você vê rapidinho. Protocolo Blue Hand, Doenças do Catiço, por Aristóteles de Oliveira Marques. Você recebeu um nome que não se usa mais. As Personalidades de Azaghal e a Caricatura de Jovem Nerd, por Rafael Neves Michel. Ficou excelente, eu gostei. Tentativa de Meme Estranho Sr. K, por Nicolas Leite. Não, não vai rolar. Nerdcasting, por Natasha Kavesky. Eu não entendi. O Hobbit Snow Waits por Victor Moleta. Zumbi Nerd se bisutando de talco. Haha, Gazagal Zumbi também pelo Thiago Mas Wolf. Ficou maneiro. Era aquele cara que a gente pôs em dúvida. Será que ele que faz os recortes e bate a foto? Sim, lembra? Sim. Ele mandou agora conosco. Ficou então é ele irado, mesmo. É ele mesmo. Ficou maneiríssimo. Parabéns, cara. Rápido para o Nerd Móvel por Rafael Saldi. Nerd Lisa e o Bad Nerd Office Rafael Saldi também. Minha vestimenta apropriada para o Apocalipse por GMB. Mel. Ficou excelente. Vamos conversar. Ah, eu tô que nem agora, o Giuseppe você agora. Você vai estar de Giuseppe. Cada um tem um Giuseppe que merece. Excelente. Cosplay do Hobbit, nerdinho da Skynerd, de Goiás. Achei maneiro, ficou bom. Se mandasse antes, a gente podia ter botado no site. E aqui, Johnny Garcia manda vários outros, a cura, Nerdcast 183, Nerdcast 302, Nerdcast 131. São charges sim, do Nerdcast. Sim, sobre os Nerdcast. Eles muito bom, muito bom. A rebarba dos antigos que ele tá ouvindo. É o wallpaper do Protocolo Blue Hand. Rodrigo Bolsoni, Protocolo Blue Hand Máquinas, Carlos The Darkness, Azaghal Jovem Nerd Blue Hand Gaveta por Denis Alonso. Ficou irado. Ficou irado. Irado, cara. Ficou foda. Armas para Apocalipse Zumbi, vários modelos, esquemas, infográficos por Rafael Salt. Temos Papai Noel, Bom Dia Vietnã, Protocolo Blue Hand, Você Está Pronto, Gaveta Merece, A Maravilhosa Cozinha dos Nerds por Tárcio Salles, Camiseta O Fim do Mundo para Passar o Réveillon por João Victor Figueiredo, Meme do Azaghal por João Daniel, já antigo meme. Isso. Meme? Uai, meme. Tá bom. Por quê? Tem uma pronúncia meme? Não pode ser meme? Não, primeira vez que eu ouço meme. Mas tudo bem, tá certo. É um meme. Bad do Fim do Mundo por Pinkan. Olha que nome inusitado. Pinkan! Jovem Nerd 3D, Protocolo Blue Hand Zumbis por Hugo Matos. Ficou foda, ele já tinha feito do Azaghal, o meu, algum tempo atrás. E agora fez do Jovem Nerd, ficou animal, cara. Eu quero a minha versão careca barbudo, por favor. Animal. Jovem Nerd Azaghal por Gabriel Jardim. Ficou bom também, ficou legal. Bad do Protocolo Blue Hand Zumbis pelo Jackson Gualdiese. Temos pôster minimalista. Lista do Azaghal, por Anderson Júnior. Bom. Temos Um Banquete Nerd Hobbit Style por Marcelo Silva. Ficou irado. Está, inclusive, no rodapé do site. Muito bom. E na minha página do Facebook. E ele também mandou outros links, o Marcelo, com posters de cada personagem. Excelente. Muito maneiro. Sassi's Creed por Márcio Silva Cruz. Ela tá maluca com essa porra da Sassi. Sim, eu acho... eu acho excelente Sassi's Creed, cara. Acho excelente. Que tinha que ser, olha só, o Saci já vive pulando. Imagina o Saci fazendo um parkour, que irado. E ele tem aquele negócio do tornado, não tem? Sei lá, tem? Tem. Cara, você não conhece nada do folclore. Nada. E tem o chapéu mágico, eu acho. Tem também. Eu voto, Sassi's Creed. Sassi's Creed. Sem programas, sem rostos pro Rafael Soltz. A gente mostrou, inclusive, o Nerd Office. Sim. Está aí finalizado, só que falta um, o último programa, mas eu não vou ficar enchendo o seu saco por causa disso. Indicados ao Oscar pornô por Remédios. E eu digo que é No Safe for Work. No então, se você for sensível, evite. Ai, meu Deus do céu. A Tamires Leone fez uma unha, pintou a unha, eu digo, homenageando o Protocolo Blue Hand. Olha aí. Uma unha Protocolo Blue Hand. Temos o movie poster do The Blue Hand Protocol, por Gustavo Simas. Temos Jovem Nerd em 21 de 12 de 2012, O Fim do Mundo, por Renan Rock. Ficou irado, iradíssimo Renan Rock, sempre manda paradas fodas. E A Maravilhosa Cozinha de Jack, por Bruno Jacob. Muito bom. Além disso, nós ainda temos Caindo a Ficha de Didi Braguinha no Nerdcast 340, que é sobre o Gonzo e aquele nariz esquisito dele. Ai, meu Deus do céu. Temos o Nerdileirinhas e Levou no Vento, por Leandro Marques Almeida. Levou no Vento. Temos também o Precoce Rex, por Tárcio Lobo, Nerdcast 340, por Jânio Garcia. Além de Herói do Rex, Primeiro Contato do Rex, Diogo e Gonzo, e o Primeiro Contato de Afonso Solano e Contato Imediato do 3D, por Alex Garcia. Meu Deus, não acaba. E, por fim... Arte do Nerdcast 341, especial da RPG 3, o Tarrasque pelo Yuri Domingos, a nova trilogia pelo Alex Nascimento Ribeiro, o Colosso pelo Jugo Black, o Ladino e Bardo pelo Alan Betelli, Rufus e Periguete por Paulo Doideira, o que aconteceu com cada personagem depois do Nerdcast RPG 3 pelo Bruno Vox, mais um Tarrasco pelo Vicente Gomes Pinto, Água de Confio pelo Leandro Marques de Almeida, Bucentauro e o Velho da Ponte pelo Alex Garcia e uma única arte que recebemos aqui do Mal Roboto, do Nerdcast 342, audiodrama, tesão e gravação dos motos. Pelo Lucas Coelho, fez uma capa, como se fosse um livro com CD, muito maneiro, ficou maneiro. Ufa. Muito obrigado, Arte dos 10. Agora, vamos aos e-mails de 3 Nerdcast, cara. A gente vai ler um pouquinho de cada um só. Primeiro e-mail sobre o Nerdcast 340, pornô. Ednilson Silva, 26 anos, programador de front-end, São Paulo SP. Olá, amigos. Ao escutar o Nerdcast 340, em especial a parte que o Jovem Nerd comenta sobre protocolo social, lembrei uma boa história. Meu pai tinha uma locadora de filmes e, como todo bom pai, ele colocou os filhos pra trabalhar de graça. Excelente. Pra, caraca, olha como uma pessoa não consegue enxergar. Ele não botou você pra... Te educou. Exatamente. Te educou. Porque você tava ganhando casa, comida e roupa lavada sem trabalhar, bonito. Exatamente. Um belo dia, eu e meu irmão estávamos na locadora de bobeira, entre duas mulheres e um cara com mais ou menos 2 metros de altura. Com um chapéu de cowboy. Caraca. E umas fitas de cassete debaixo do braço. As fitas que ele trouxe eram nada mais, nada menos que filmes pornôs caseiros. Que ele estava vendendo, que segundo ele a galera iria adorar. Caraca, what the hell? Eu, cara, olhei a capa da fita, o ator principal era o próprio cara que estava falando com a gente. E as duas mulheres que vinham com ele também estavam no filme. Eu tinha 13 ou 14 anos na época. E quando percebi o que estava acontecendo, o protocolo social foi meio que o Jovem Nerd. Agi naturalmente. Falei pro cara, eu não sei não. Você não quer deixar a fita aqui uns dias para a gente ver se o pessoal se interessa? Na minha cabeça eu tava pensando, caraca, que putaria é essa? Duas atrizes porra aqui, cara. No final das contas, depois de 2 semanas, ninguém alugou a fita do cowboy e ele levou tudo embora com ele. Né? Só você, né, alugou a fita. Que história maluca, que cara. Que história, cara. Puta merda. Ah, não, cara. Tiago, 28 anos, dominador. Não, cara, não, não, lá vem, cara. Belo Horizonte, Minas Gerais. Não, não, cara. Saudações soberanos do mundo nerd. Em primeiro lugar, parabéns pelo ótimo trabalho. Aproveitando o tema do Nerdcast 340, sobre pornografia, venho sugerir e pedir um programa sobre o mundo e as práticas do BDSM. Ai, meu Deus. Bondade, dominação e sadomasoquismo. Ai, meu Deus. Eu e minha escrava. Não, cara. Dito, cara. É, isso é muito. Eu e minha é escrava. Muito pra Frentex pra mim, cara. Nos conhecemos. Ah, não. Olha, olha isso. É muito. Eu e minha escrava nos conhecemos através da Skynerd. Ah, não, cara. Ah, não. Não foi pra isso. Meu Deus do céu. O que, que vocês estão postando na Skynerd? Putz grila. E juntos estamos explorando este mundo maravilhoso do BDSM. Uhum. Acreditamos que um programa feito por vocês... Por vocês... pra gente. Você acredita que um programa feito por nós ajudará a quebrar o preconceito que existe contra o BDSM? BDSM. Uhum. Vai. Com certeza vai. Ai, cara. Aí o Mal Roboto diz assim: que receberam um e-mail na sequência. Sara, 28 anos, submissa. Osasco, São Paulo. Será que é dele? Ele acredita que é a parceira, Do Thiago, dominador. Ó, então vê aí. Ela diz, lambda, lambda, lambda. Quero, em primeiro lugar, parabenizar e principalmente agradecer pelo ótimo trabalho de sempre. Aproveitando o tema do Nerdcast 340, pornografia, assim como o Thiago escreveu, venho sugerir e pedir um programa sobre uma das práticas do BDSM. Olha aí. Olha aí, Meu dono, meu dono e eu nos conhecemos através da Skynerd. É ela. E por isso eu agradeço. Olha aí, porra. A história é uma história legal da Skynerd. Então, como é que ele juntou dois tarados? Juntou dois tarados. Como que eles curtem BDSM? Como que eles identificaram o gosto pelo BDSM na Skynerd? Talvez o cara tivesse com aquela máscara de couro com zíper na boca, sabe? Não sei qual é. Sei lá, a mulher podia estar com uma corrente, a coleira, não sei. É algum sinal de BDSM. Algum sinal, eles devem ter um sinal, exatamente. Eu não vejo problema nenhum. Também não, cara. Fazendo mal a outras pessoas. Cada um faz o que quiser. Exato, com a parede, mano. Acho ótimo. Tá certo. Porra, usem a Skynerd. Usem a Skynerd. Meu dono e eu nos conhecemos através da Skynerd. Certo. E estamos juntos conhecendo este maravilhoso mundo. O meu e-mail. Conversando. Cara, imagina eles escrevendo. Eles deviam estar juntos escrevendo esse e-mail. Uhum. Eles no computador desktop. Isso. Sentado em cima dela. E ela no laptop no chão, sabe qual é? Aham. Caraca, isso é demais, cara. Uhum. Conversando a respeito do Nerdcast 340, chegamos à conclusão que um programa, Hora Bolas, sobre o assunto BDSM, uhum, ajudaria tá muito as pessoas. É o mesmo e-mail. Ela repete a mesma conversa do dominador dela e deve ter mandado, escreve o que eu falei. Pá! Deve ser assim, né? Mas ela diz aqui, olha o negócio, ela diz o seguinte: logo quando nos conhecemos, chegamos a estranhar nossas preferências sexuais. Olha! Justamente por sermos nerds. Ou certo, seja, nós mesmos tínhamos certo preconceito do tipo, abre aspas, como um nerd pode curtir isso ou aquilo, fecha aspas. Enfim, estamos unindo tudo o que curtimos em uma relação muito prazerosa. Uh-huh. Em todos os sentidos. Aham. Uhum. Inclusive, pretendo em breve fazer para ele um cosplay de Druna. Olha só. É Druna, né? Na verdade, acho Druna. Que é Druna com dois N's, é com dois U's. Unindo o meu lado nerd ao meu lado submisso. Olha aí. Mas você sabe que é uma coisa interessante? O cosplay de Druna é o quê? De camiseta pra praia e entrar no mar? Ah, tem uma parada meio assim, um abraçadeira, um negócio assim. Mas olha só. Olha só. Essa galera, normalmente, eles têm uma safe word. Você sabe o que é isso, né? É. Que a palavra, tipo, o cara foi demais. É, porque se você falar para ou não, não quer dizer nada. É, exatamente, é, né? Tem que falar assim, Dona Soraya, que aí... aí o cara falou, opa, né, clima. É o limite, né? É, mas Miss como Split, é que deve, Miss Split. Aí... Como é que deve ser um safe word nerd, né? Miss Split. Miss Split? É, Miss Split. Sky Nerd? Não, Sky Nerd. Não. Eu acho que não. Eu acho que, por ele ser nerd, eu acho que não. Eu acho que se falar Sky Nerd, é que o negócio esquenta. Ah, tá certo. Próximo e-mail, referente ao Nerdcast especial de RPG, Júlio César Rodrigues, 32 anos, professor de educação física e programador, Mesquita, Rio de Janeiro. Olá, nerds. Vim por meio desta agradecer por mais uma sessão de micos que vocês me proporcionaram. Aliás, uma não, duas. Já que praticamente só tenho tempo de ouvir o Nerdcast no caminho de volta do trabalho pra casa, e esta viagem dura em torno de 1h30. Precisei dividir esse momento épico em duas partes, mas ambas foram igualmente divertidas e vergonhosas. Divertidas porque a aventura, que já era fenomenal, ficou ainda mais fantástica com a mega trollagem que os personagens aplicaram no mestre, ferrando com todo o seu planejamento e mesmo assim, preciso dizer, maestria do Alotone, que não deixou a peteca cair, e no final tudo correu bem para os nossos heróis. Exceto para o pobre Ed Server, que foi esmagado pela pedra lá atrás. Agora, momentos vergonhosos, porque mais uma vez eu não consegui conter minhas risadas em pleno trem semilotado no Rio de Janeiro. Eu observava que algumas pessoas me olhavam com caras de espanto, e isso já dava vontade de rir. E ouvindo as peripécias e comentários do grupo, dava mais vontade ainda. Graças a Deus que minha bexiga não estava cheia na hora, caso contrário, ela se esvaziaria. Meu Deus, é o médico, cara. Lembro-me perfeitamente do momento em que o trem passava pela estação de Engenho de Dentro. Olha aí, tem aquela Engenho música, de Dentro! Quem se não saltar agora... Só... Engenho, tu soltou em galego? Olhei pro estádio Engenhão, baixei minha visão para uma senhora em pé na minha frente, a uns dois passos de mim, justamente no momento em que Rupert, transformado em Clegar, chama o Corvo. Estou rindo enquanto escrevo. Enquanto a ação se desenrola, eu ainda olhando na direção dessa senhora, solto uma bela de uma gargalhada, mas tão grande que começa a me contorcer e lacrimejar. Ali, estou rindo e lacrimejando enquanto escrevo. Aí. Tive que pausar o Nerdcast, senão perderia algum detalhe. Quando recobri a consciência, percebo que a tal senhora não estava mais na minha frente. Tinha se deslocado por uns 4 metros de distância de onde eu estava. Ela e outras pessoas me olhavam com cara de que me julgavam como um maluco, mas whatever. Sou o que sou e é isso que sou. Se eles não conhecem o Nerdcast, problema deles. Eu conheço, não tenho medo de me divertir ouvindo. Olha aí que legal. Olha aí. Que o estado do Engenhão a ver com isso? Ele tava descrevendo toda a situação. Toda a situação, tá certo. Muito obrigado a todos os participantes desta demanda. Eu sugiro, peço, imploro uma versão animada, ou pelo menos em quadrinhos. Sei que há fãs muito talentosos e dispostos a tal. Pensem com carinho. Vida longa e próspera. Não, então, a gente tá planejando fazer coisas no futuro. E a próxima aventura de RPG vai existir, né? Sim, vamos sim mudar o cenário pra dar uma variada, já que fechamos uma história. Tem muita gente pedindo Cyberpunk, hein, Azaghal? É verdade. Será? Ah, será? Olha aí. Estamos... Eu já tô com meu personagem pronto. Olha só, muito bom. André Xenofonte. 36 anos, médico legista, Fortaleza, Ceará. Olha aí, rapaz. Esse é sobre o Nerdcast 342 de T-Zombie, a gravação dos motos. Caros nerds, inicialmente gostaria de parabenizar a toda a equipe, em especial o Guilherme Briggs, pela qualidade absurda do Nerdcast 342. Muito bom, muito obrigado. Falando da equipe, vamos falar, claro, do nome do Yabu, né? Fábio Yabu, Abufobia, o roteirista, e do Léo Lopes, do Radiofobia, que editou. Sim. Gostaria também de elogiar o trabalho de pesquisa. Praticamente não vi caneladas importantes. Olha aí, win, badge. Meus plantões são geralmente tranquilos, mas por coincidência, com o fim do mundo, ou não, a sexta-feira do dia 21 de dezembro foi completamente atípica. Olha aí. Tive o dobro de números de autópsias, todas por homicídios. Caraca. Além de dois corpos que, pelo estado, poderia estar em qualquer filme de zumbi, dos bem trash. Caraca, a gente não imagina, né? Essa... É tão longe da nossa realidade, né? Isso, que é... A gente só imagina a ficção, mas não na realidade do cara. O cara tava com essa realidade, olha aí. Sinistro. Caraca. Como o dia foi bem agitado, só pude escutar o Nerdcast 342 à noite. Detalhe, no quarto dos médicos do IML. Sim, eu durmo lá. Você dorme no IML? É, mas é um lugar pra dormir, tem ar-condicionado. Cara! O cara mora em Fortaleza e o lugar tem ar-condicionado no talo. No talo. E não vai pra casa, cara. Ele mora longe da cidade, é isso? Não sei, cara. Caraca, você dorme no IML, maluco. Dorme. Bom, pra ele é normal, né? Exato. Pra gente, tem pessoas que é normal o sadomasoquismo. Durante a noite, só fico eu no... Peraí, ele mora na parada, pelo visto. Durante a noite, só fico eu no prédio, além de dois seguranças na portaria. Jailson! Porra, Jailson! Caraca, porra, Jailson, é muito bom. Acho que ninguém estava tão no clima quanto eu. Ah, isso é verdade. É verdade mesmo. Tava no mundinho realmente, né? Realmente mergulhei na saga do Dr. Caravelas. Meu Deus, cara. Só por via das dúvidas, acho melhor, a partir de agora, começar sempre as autópsias pela cabeça. Ah, olha aí. Depois vou encomendar o meu protocolo Blue Hands Zumbis, pois se vier um apocalipse, acho que vou estar na linha de frente. Ah, é? Isso é verdade. Aliás, é bom recomendar para todos os funcionários. É, você viu o que aconteceu com o funcionário ali. Porra, viu o que aconteceu com o Jailson. Jailson! Jailson! Porra, Jailson! O Hobbit nos cinemas. Esperado por séculos. Depois do Senhor dos Anéis. Depois do Senhor dos Anéis, todo mundo... Ah, não, primeiro as pessoas ficaram mega órfãs, porque não ia ter mais nada. Exato. E aí, alguns anos, surgiu a parada que vai ser o Hobbit, aí vai, não vai. Foi uma novela essa Foi uma porra. Novela, o Peter Jackson... A New Line tava devendo pro Peter Jackson. E o Peter Jackson processou a New Line por grana do Senhor dos Anéis, que disse que eles não pagaram. A galera da New Line, ou da Warner, ela falou que o Peter Jackson era persona não grata, que não ia fazer porra de Hobbit nenhum. E quando conseguiram lá os direitos do Hobbit, aí foi uma novela, aí teve Guilherme Del Toro, teve uma porrada de gente envolvida na parada. Line comprou o direito de tudo relacionado ao Tolkien? Não tem tudo, né, Thiago? Não. Só o Hobbit e o Senhor dos Anéis. Nada Silmarillion, não tem nada. Por enquanto não. O que tinha que ser pela New Line? Porque os direitos já eram deles, não? Na verdade, pergunta por que a Warner entrou nessa história. Pra ganhar dinheiro, pô. É, a Warner é distribuidora. Distribui, não é? Distribuidora. Mas a New Line não distribui. Não, mas ela é produtora. A MGM era distribuidora. É tanta gente que leva crédito por um filme hoje em dia que é difícil saber qual é a participação de cada um usado. Tá foda, tá parecendo um filme nacional, né? Com aquela porrada de incentivo. Mesmo, Petrobras. Vai botando aquela lista de bandeira do Brasil, né? A New Line não é um estúdio tão grande pra bancar o que foi o Hobbit, o Senhor dos Anéis sozinha. Mas ela bancou, não bancou o Senhor dos Anéis? Não, bancou não. A New Line foram os primeiros a dizerem sim pro Senhor dos Anéis. Foram os caras que apostaram na parada. Inclusive, o Peter Jackson fala que a ideia dele era primeiro fazer o Hobbit, depois o Senhor dos Anéis. Ele queria fazer um filme do Hobbit e se fizesse sucesso, queria fazer dois filmes do Senhor dos Anéis. Só que ele disse que o Hobbit era impossível conseguir os direitos lá na década de 90, e o Senhor dos Anéis era fácil, era teoricamente fácil, e ele conseguiu primeiro, foi os direitos dos Anéis, por isso que o Senhor dos Anéis veio antes. Por que era impossível? Não disse, ele disse que era muito difícil. Não, sabe por que devia ser mais fácil o Senhor dos Anéis mesmo? Porque ele já devia ter sido negociado, então ele já deve ter comprado de um terceiro ou de um quarto, entendeu? É, mas pode ter sido isso. Eu tenho aqui em casa um VHS de um desenho animado do Senhor dos Anéis, escabroso. É, eu sei. Um negócio horrível, maluco, sim, horrível. Sim. Não, e tem do Hobbit também, que era galera do Thundercats que fazia, né? A mesma produtora. Mas que é muito ruim, é muito tosco. Os anões são todos iguais, né? Eles só se diferem pelas capas coloridas. Ah, mas no Hobbit é bem isso, né? O quê? Sim, de fato. Os anões são muito diferentes um do outro. Um ponto que eu não curti muito no filme, a caracterização dos anões. Como assim? Eu queria que eles tivessem capa colorida. Não, achei maneiro. Porra, pra caramba. Ficou maneiro. Mas peraí, você olha pra cara do Gimli, você fala, é anão. Tá, sim. Mas os anões do Hobbit, você só vê que é anão porque eles são baixos. Não, tem dois que... ali que realmente não parecem anões, que é o Fili e o Kili. Esses dois realmente não parecem anões. O Thorin não parece anão. Não parece, parece um o Aragorn. O Aragorn achatado, o Mini Aragorn. É, a Francine não sabia que era anão durante um bom tempo. Não, falando sério. Mas é, cara, mas parece engraçado, mas quem não leu o livro, porra. Mas sabe o que é? Sabe o que faltou ali? O nariz, entendeu? O nariz e mais barba, né? Eu tava olhando umas fotos, exatamente. É, no Tolkien descreve os anões com aquela porra da barba, eles prendem no cinto. É. Lembra desses que prendem a barba no cinto? No Senhor dos Anéis, eles têm aquela piadinha de falando que não existiam mulheres anãs, né? Ah. E aí o Aragorn explica que é por causa que as mulheres também têm barba. Você pensa que, assim, o bebê anão tem barba pra caralho. Mas aí chega o cara sem barba, velho. O que acontece? No Hobbit, agora no cinema, quando eles estão fugindo lá do ataque do Smaug, você vê várias anãs fugindo. Caraca, eu não percebi. Mas não tem? Reparei também, não. Tem. E elas têm barba? E aí elas têm uma leve barba, uma leve, tipo um costeletão. Eu não reparei nas mulheres anãs, agora tem que ver de novo, cara. É, tem costeletão. Mais lusitano. Agora... É, são portuguesas. São portuguesas. Entendi. Eu tava olhando umas fotos de produção, maquiagem, essas paradas dos filmes, e aí eu vi umas fotos que comparavam o ator, a pessoa, certo, com o personagem dele no filme, maquiado e tal. E aí eu tava vendo o Thorin, e ele tem... O nariz dele tá diferente, tá maior. Só que tá maiorzinho. Maiorzinho, né? E não tá... nariz já não é uma batata, né, meu irmão? É uma batata. No máximo, ele ia ser chamado de tucano na escola. É, a prótese tinha que ser uma batata. O cara vai no campo na Nova Zelândia, pega uma batata e prende na cara dele. Oh, tu viu o nariz do Balin? É um nariz de respeito, já não, né? Exatamente, do Balin. Faz uma curva pra baixo, gigante e tal. Não, tirando esses três, que são o Fili, o Kili e o Thorin, o anão pra mulherada. Pra mulherada, é. Pra mulherada. Anão de peito cabeludo. Eu acho que também foi uma forma de tentar fazer com que as pessoas que não leram e não estão tão envolvidas assim nos universos consigam diferenciar os personagens também, né? Se você bota todo mundo igual, já foi complicado. Eu, por exemplo, deixa eu fazer o meu disclaimer aqui. Eu li o Hobbit há 25 anos atrás. Ô, entregando a idade. Pô, se você vai me perguntar se eu lembro do livro, detalhe, óbvio que eu não lembro. Eu tenho impressões do livro, né? O Caquinho, na abertura, ele falou o nome de todos os anões. Eu não tenho a menor ideia o nome dos anões, cara. E você, eu duvido que você, pô, tenha aprendido o nome dos anões no filme. Não aprende. E o filme mostra pouco dos anões. Foca em alguns só, não mostra então, todos. Eu acho que foi eles tentaram fazer pessoas diferentes ali pra tentar caracterizar um mínimo, né? Um do outro, diferenciar um do outro. Eu vou te deixar um pouco mais feliz. É. Eu li o Hobbit esse ano, tanto que eu nem participei do Nerdcast do Hobbit, né? Eu participei do Silmarillion, do Senhor dos Anéis, mas do Hobbit eu não participei. Eu li esse ano e não lembro. Mas é a idade também, né? Isso eu já não lembro. Idade é a cachaça, né, cara? O Peter Jackson disse que um dos grandes desafios era você fazer com que 13 anões fossem identificáveis visualmente. Porque, né? É personagem pra caralho. Tem anão que nem fala. Exatamente. No filme. É muito anão, é muito anão. É muito personagem. Exatamente. Você pegou o Senhor dos Anéis, a Companhia do Anel tem... É 9, né, cara? Tem 9. E eles se separam em grupos menores. É que tá, cara. Ele podia fazer alguma coisa que diferenciasse eles, mas que não perdesse a identidade. Tipo, um espirrar... O outro eu concordo que esses três anões, eles são tipo a anã que pulou a cerca, né? A anã que deu pro elfo. A última coisa que passava na cabeça do Tolkien na época é que isso ia virar um filme que ia precisar, porra, enxutar os personagens, né? No livro ele diferencia os anões só pela cor da capa, né? O capuz. A cor do capuz e o nome, né? É, e o bombo, que é gordo, só. Só isso. Eles tinham um departamento só de barba no filme. Livro mais fácil de você botar um jeito pra cada um do que no filme. Com certeza. Esse negócio de ser visual é importante porque no livro você tem mais tempo pra desenvolver diálogo. No filme é difícil também cada um ter o seu momento, né, cara? Então era precisar ter essa diferenciação visual. Eu concordo com tudo que vocês falaram, no entanto, pra mim isso é um detalhe, cara. Não é nada que vá prejudicar o filme. O diabo mora nos detalhes, Eduardo. Eu vou te falar que Esses anões gatinhos aí. Ah, e só. Anão mendigo de Curitiba. Sucesso no Tumblr das meninas, né? É, adolescente. É anão da mulherada. É, é o anão da mulherada. É, mas é. É o anão que aí é baixinho, mas eu ficava. Sabe qual é? É isso mesmo. Quando o Tolkien começou a escrever sobre a Terra-média e essas coisas, uma das primeiras histórias que ele fez, os anões eram colocados como vilões. Eles eram filhos de Morgoth. Eles eram uma criação do mal, junto com goblins, orcs, trolls. Eles eram então, completamente. Mas se você escrevesse o Marillion, por exemplo. Esses textos eles acabaram entrando no Silmarillion, mas modificados. Ele fez essa modificação. Daí, quando ele começou a escrever o Hobbit, ele precisava usar os anões precisavam ser um pouco mais bonzinhos, vamos dizer. Uhum. E daí ele criou essa história de que tinham 7 casas, daí a casa do Durin era uma casa mais honrada, fazia boas ações e tal. Porque os outros anões, eles eram aliados dos goblins, iam pra porrada com os elfos. Caraca, mano! Daí depois ele mudou isso e daí mudou em tudo. O Silmarillion também ele alterou isso, mas os anões teve um... O Silmarillion mudou então a origem dos anões. O Hobbit acabou mudando a origem dos anões na mitologia do Tolkien. É, mas os anões continuaram filho da puta, né? Mataram lá o Elutingol pra roubar a Silmarillion. Caralho, isso é acho tão... Acho que os anões são filhos da puta, não. Acho que os anões têm, assim... Vão lá esculacharam, mataram o rei, velho. Aí que tá, é como os humanos, né? Tu vai dizer que os humanos são filhos... Não, depende do humano, depende do anão, né? Você não tá entendendo, o Tucano é partidário dos elfos e ele vai morrer dizendo que os anões são filhos da puta. I'm going on an adventure! Uma característica notável dos Senhor dos Anéis foi a abertura, né? Foi uma das grandes aberturas de filmes. Abertura épica que conta a história do anel e da guerra contra o Sauron. E você, puta que pariu, já explode a tua cabeça no início. E eu fui ao cinema com a expectativa já de ter... Esse prólogo, vamos dizer assim. Uma abertura, esse prólogo, exatamente, né? Cheguei lá, pô, explosão de cabeça, né, cara? Não, eu arrisco dizer que, cara, esse prólogo do Hobbit eu achei melhor do que o prólogo da Sociedade do Anel. Eu achei muito foda mesmo. Eu achei foda, mas não achei tão foda. É diferente, é diferente porque você tá contando outra história. Sabe o que eu achei foda, cara? Porque ele expandiu o universo, digamos, visual, da maneira que você não esperava. Então, isso é verdade. Tem no Senhor dos Anéis, por exemplo, Moria. E você vê Moria uma catacumba, uma ruína. E aí quando o cara mostra aquela cidade dos anões inteira, e porra, tu fica maluco, cara. Muito tu vê foda. E fala, pô, então isso é uma cidade do anão. Você não tem ideia do que é isso quando você vê Moria. Eu achei muito foda ver uma cidade underground anã sem aquela textura do World of Warcraft, sabe? Então foi muito maneiro ver, exatamente como você falou, uma cidade anã funcional, viva, cheia de gente trabalhando, os caras pendurados, minando ouro nas paredes dos abismos, sabe? Puta que pariu. Inclusive, essa caracterização eu achei bem maneira. Os anões mineiros, né, com aquele capacete com velas. Mineradores, né? Mineradores. era mais paulista. Era mais paulista os anões. Assim. Os mineiros estavam com chapéu de palha, né? Os anões mineradores lá com seus capacetes, com as velas. Puta, capacete com vela muito foda. Muito maneiro, cara. Muito maneiro. Não, o trono, cara, era inacreditável, porque ele emenda na rocha, né? Numa estalactite? Estalactite é de céu. Isso aí. A insegurança foi foda. É que agora eu tô sendo julgado. Eu tô sendo julgado o tempo inteiro. Estalactite de cima, estalagmite de baixo. Isso. Mas ela é cheia de veios de ouro, né? Muito animal. E se fundia com o trono. Puta, muito maneiro. Aí, e aqueles adornos na barba do rei, cara. Que animal, maneiro. Cara. Muito maneiro, muito maneiro. O rei era um anão de respeito. Puta, muito, muito respeito, cara. Ele é anão old school, né, cara? Sabe qual é o problema que eu tô sacando? O Thorin é estilo anão emo. Sabe qual é? É desgosto foda. É o anão que faz a barba. Ele dá uma cortadinha. Enquanto o anão velha guarda é tudo barbudo, cabeludo. Não, ele não, anãozinho que faz. É tipo cabelinho pro lado. Choque de geração. Choque de geração. Para que vocês falaram aí que vocês encrencaram um pouco os anões. Eu me lembro que no Senhor dos Anéis eu também tinha alguns elfos que eu achava que não tinha cara de elfo. Aldir. Eu sei de quem você tá falando. Você tá falando do Aldir, que tinha um nariz de batata violento. Na verdade, não só ele. Mas por que eu tô falando isso? Porque eu quero elogiar, eu tô falando do prólogo, eu quero elogiar aquele elfo que aparece montado lá no viado. Tinha que ser viado, porque elfo é... Não é viado, cara, ele é um alce. Aquele elfo tá, meu irmão, é o melhor elfo que eu já vi visualmente, cara. Como é que é o nome dele aí, vocês que são os mega fãs aí? Tranduil, é o pai do Legolas. Porra, aquele, cara, isso aí. Cara, aquele elfo tá muito foda, cara, aquilo é um elfo. Tá uma mona, né? Tá uma mona. Tá super mona. Afetadíssimo, super. Né? além dele ter essa coisa mais suave, né? Ele tá caracterizado com aquela cara, o ator tem aquele cara mais longiline, né, cara? Aquela pele mais suave, mais... Ih, rapaz! É estranho pra caralho isso. Alguém se apaixonou! Achei muito foda, cara. I'm going on an adventure! Eu fiquei um pouco confuso ali no prólogo, porque eu, como eu disse, li há muito tempo isso, não lembrava desse background todo ali que envolvia a história e tudo mais. E eu fiquei confuso em relação à civilização dos anões na Idade Média. A cidade... Na Idade Média, não. Na Idade Média, eles eram um pouco da corte, pô. A cidade só de bufão. Na Terra Média. Eu não lembrava daquela cidade do que eu quero mostrar. Era foda, mas aquela era a principal cidade dos anões ou era Moria? Isso que eu fiquei confuso, né? Não, Moria tava fodida, não tava? É. Eles fugiram e foram pra Moria depois. Ali acho que era a cidade principal. E aí, na época do Senhor dos Anões, então eles estavam onde? Os anões? Tá maluco, cara. Idade Média, Senhor dos Anões. Ela tá vindo um circo, meu. No Senhor dos Anéis, estavam aonde os anões? Eles estavam nessa montanha solitária, porque a luta dos anões foi no norte. Enquanto tinha o sul, a batalha de Pelennor e rolando toda aquela coisa lá. Tinha uma no norte tava tendo uma briga também. Uma porradaria. O pessoal, os humanos e os anões estavam lutando lá em cima. Essa história da abertura, ela tá no Hobbit ou tá em algum outro livro? Eu não lembro também, que faz tanto tempo também que eu li. Ela foi escrita depois. O Tolkien escreveu um texto chamado A Queda de Asgeroth, que é a cidade dos anões. Qual foi a primeira coisa que esse puto escreveu, cara? A primeira coisa da Terra-média foi um livro chamado The Book of Lost Tales, que esses contos depois se tornaram o Silmarillion. É, e aí ele escreveu o Hobbit, não foi? Daí já foi o Hobbit. O Hobbit foi efetivamente a primeira obra publicada do Tolkien? Não. Da Terra-média, sim. Mas ele já tinha escrito algumas traduções de poemas épicos. Ah, sim, não, tudo bem. Mas a Terra-média. A Terra-média. O Hobbit foi o primeiro, que tem toda aquela história de ter sido o livro que ele escreveu pro filho dele, tararéu, e por isso que o Hobbit, ele é totalmente diferente dos seus anéis em termos de narrativa. Isso. Né? É narrativo, porque foi o primeiro. Foi a primeira ideia que ele teve, cara. O Senhor dos Anéis já exacerbação da coisa, né? Não, mas é bem mais sutil, né, o Hobbit. É, isso aqui é engraçado, porque as pessoas... tem muita gente que tá conhecendo esse universo agora pelos filmes, né? Conheceu pelo Senhor dos Anéis e tá conhecendo pelo Hobbit, que não leu. E não sabe que o Hobbit, apesar de ser o livro do mesmo autor, de estar no mesmo universo, ele é efetivamente completamente diferente dos seus anéis. Isso é importante falar, em termos de narrativa, em termos de maturidade, de drama, de tudo. Ah, até o estilo da história. É outro, exatamente. O Hobbit é uma aventura. Exatamente. O Senhor dos Anéis é um drama. Então, eu vi que muita gente tá dizendo, ah, mas não, o Hobbit não vai ser melhor que o Senhor dos Anéis e tal. Não vai, maluco, não vai, porque o Hobbit não é melhor que o Senhor dos Anéis, cara. Ah, em certo ponto até contradiz, né, o Senhor dos Anéis, né, cara, em algumas coisas, né? É, os bichos falam, as águias falam, tudo é muito mais infantil do que no Senhor dos Anéis. Até eu tava preocupado, será que o Peter Jackson vai fazer as águias falarem? Não, não falaram. Eu achei legal, porque isso tornaria a coisa mais... Debiloide, aí ia ser debiloide. Se a águia falasse, ia ser debiloide. Isso já é uma coisa que eu acho que o Peter Jackson tá fazendo, ele tá tentando mais, não tá sendo tão fiel ao que o livro era, tá fazendo as suas alterações, e eu acho que pra tentar conectar melhor com o Senhor dos Anéis, que ele então, fez. O Hobbit ele tá usando como um alicerce pra história que ele quer contar. É. Mas ele tá fazendo um monte de enxertos ali no Hobbit, né, cara? Como assim, a história que ele quer contar? É, porque ele quer contar mais uma história da Terra-média. E o Hobbit é o nome que ele deu pra essa história, mas ele tá pegando coisas de outros livros, de outros contos. É, exatamente. De apêndices. Meu, porque se ele fosse fazer baseado no livro Hobbit, ele fazia um filme só e não ganhava dinheiro, né? É uma coisa que eu não sabia também, depois eu vim saber. Eu achava quando eu li o Hobbit, depois alguém me falou, algum nerd aí de Tolkien me falou que isso era de fato mesmo. Quando ele escreveu o Hobbit, ele nem tinha ideia de que o anel era o Um Anel. Era um anel de invisibilidade. Não era porra nenhuma. Não, isso que eu tô dizendo. Isso só faz toda a diferença. Quando você lê, você acha que o anel que deixa o cara invisível, um item mágico qualquer. Por exemplo, porra, o Gandalf do livro, o Hobbit, é um mago, né? Não é um Starry lá. É um mago de chapéu e que sobe em árvore pra fugir de lobo e é outra coisa, né, cara? É diferente. Eu achei legal, sabe por quê? porque mesmo sendo parte da mesma obra cinematográfica, né, Senhor dos Anéis e o Hobbit, a mesma saga, vamos dizer assim, o Peter Jackson tá deixando bem claro as diferenças entre os livros. Por exemplo, o Hobbit, o filme, já é muito mais, entre aspas, alegre. Né? Tem lá cantoria de anão, o nego jogando prato, tem mais humor, né, cara? Tem mais humor. Ele já tem um clima bem diferente. Muito. Até visualmente é mais claro um pouco, né? Sim. O próprio Gandalf, como o Eduardo falou, ele já é um mago mais merda, tanto que até o Bilbo deu uma zoada. Pois esse mago é bom ou é que nem você, sabe? Exatamente. Porque ele era um cara, era um merda, cara. Ele saía, exata, corria, se escondia, é o tempo inteiro, run, run, sabe? O tempo inteiro. É nego gritando, Gandalf! E ele, run! O filme inteiro. E os anões viraram saco de pancada na Terra-média, total, né, cara? Assim. Eles só fazem apanhar, meu irmão. Eu vou arrebentar tua mão com a minha cara, filha da puta. Logo depois que o Tolkien escreveu O Hobbit e foi publicado e foi um sucesso, a editora chegou pra ele e falou assim, olha, o pessoal tá querendo mais sobre Hobbits. Você precisa escrever mais um livro ele sobre queria, Hobbits. Essa história é coisa, ele queria desvendar as histórias que seriam o Silmarillion, que eram mais densas e contar toda a história. Eu falei, não, nada dessas histórias aí de Silmarillion, elfo, eu quero Hobbit, tem que ser Hobbit, tem que ter Hobbit, né? É isso que o editor dele falou, e por isso que ele inventou uma outra história com o Hobbit, com os quatro Hobbits. A verdade é que ter botado o anel aí nessa, no meio dessa história foi uma cagada danada, né? Que depois serviu de inspiração pra ele, pra fazer tudo. Justamente foi inspiração, justamente, é isso aí. Mas não era uma coisa planejada desde o começo. Não. Ele usou o anel pra fazer uma ligação entre o Senhor dos Anéis e o Hobbit, porque ele não sabia como ligar os dois livros. Aí quando ele teve a ideia de fazer que o anel que o Bilbo achou lá era um anel, o anel mais foda do universo... É, lembra? O anel que o Bilbo achou, o anel de invisibilidade. Era só isso. Quando o Bilbo fala, aí, achei um anel, Gandalf. Ah, puta, tem um saco dessa merda aqui. Pega mais um. Pega mais um, pô. Exatamente. Ele fala, não fala? Puta, essa merda tem pra caralho, né? Ele falou, o que vai motivar essa história? Ele pensou, puta... O Gollum, então, não era um, sei lá, antepassado dos hobbits transformado no... Não, ele, não, era, não. Ele era, uma criatura. Uma criatura das cavernas, né? Tanto que, quando ele tava pra lançar O Senhor dos Anéis, ele reescreveu o capítulo 5, que é o capítulo 5 do Hobbit. Do Hobbit, que é o jogo em charadas. Charadas no escuro. Riddles in the Dark. Isso. Porque no camiseta original... Camiseta na Nerd Store. Boa. Porque no original a aposta era que se o Gollum ganhasse, ele devorava o Bilbo. Se o Bilbo ganhasse, o Gollum dava o anel joia sempre, pra ele. Né? Sempre. Ah, então, na verdade, era um comia o outro, né, cara? Era um querendo comer o outro. Cada um usa a metáfora que lhe convém, né, cara? I'm going on an adventure! Não, então conta aí. O capítulo original, o Gollum ofereceria, se ele perdesse... O anel mágico. O anel mágico. É a joia. O capítulo, ele seguia como a gente lê hoje, na edição de hoje. Até as charadas eram as mesmas, tudo igual. A aposta que era diferente, e daí o final, depois que o Bilbo ganha... Mas o Bilbo tinha pego o anel sem o Gollum ver. O anel tá no... Isso. Ele encontrou a mesma anel, coisa. Né? Ele encontrou o achado anel não tá roubado. Exatamente. Aí, quando ele ganha o jogo, o Gollum volta pra ilha dele lá pra procurar o anel. Pra dar de presente pro... Porque, era a aposta dele. O Tolkien escreve isso. O Gollum sabia que, como era uma aposta, ele tem que honrar a aposta. Porque ensinaram ele de que ele tinha que, sempre que perdesse um jogo de charadas, que era um jogo muito importante pra ele, ele tinha que pagar o prêmio. Ele não podia roubar. Uma benção, né? E daí ele vai até a ilha procurar o anel e não acha. Ele fica procurando, ele começa a ficar nervoso, começa a gritar e começa a fazer My Precious, My Precious, My Precious. E o Bilbo, que tá com o anel no bolso, pensa: bom, eu não vou falar que tô com o anel, porque senão ele vai vir pra cima de mim e vai me devorar. O Bilbo vira pro Gollum e diz: olha, deixa essa joia de lado e deixa, me mostra quieto. A saída. Deixa quieto. Eu não precisa me dar, não precisa me dar o prêmio. Se você me mostrar a saída, a gente pode ficar aqui. Isso. E daí o Gollum diz: não, eu tenho que dar o prêmio certo, porque eu perdi, Não precisa. O Gollum leva o Bilbo embora e acaba o capítulo. Não tem toda aquela de seguir o Gollum. I hate you forever. Isso aí não tem nada. E aí depois, com os seus anéis, é que o Tolkien resolveu revisar isso e alterar pra que o anel tivesse uma importância maior. Daí, né? Sai a segunda edição do Hobbit, em 1951, 3 anos antes do Senhor dos Anéis, já com o capítulo alterado. Ah, então antes do Senhor dos Anéis já tinha alterado pra... E ele... malandrinho. E o Tolkien chega a escrever um prefácio explicando por que que tá alterado. Ele diz assim: não, o que vocês leram antes era o que o Bilbo tinha contado pros anões. Que conveniente. Agora eu vou contar o que realmente aconteceu, que foi que ele contou pro Gandalf depois. Então foi assim que aconteceu. Muito muito bom, vou sair. É genial até pra quem não leu o livro, né? O livro tem uma linguagem de que é uma pessoa contando pra outra, tipo um pai contando pro filho. É, exato. Então fica bem encaixado, né? Agora eu achei a cena da Riddles in the Dark, Charadas na Escuridão, foda demais, cara. Foi, cara. Toda a sequência. Cara, ficou foda essa cena. Era a sequência que eu mais... Olha, eu gosto de anão, sou fã dos anões, tamo junto. Mas, porra, a cena que eu mais queria ver, de fato, nesse primeiro filme, era essa cena, cara, da charada na escuridão, cara. E eu fiquei pasmo, cara. Eu achei foda demais. Eu li na internet de um podcaster, que eu não vou citar o nome... que essa cena era desnecessária, cara. Não, vai dar vontade de socar o filho da puta acredito, desse, cara. Não acredito, cara. Como assim? Porra, eu achei a cena, ele é essencial pra todo filme, cara. Porra. Mas eu não entendi. Desnecessário em que sentido? Que ele achou que não tinha sentido na história desse filme. Uma cena tão longa... Naquele momento. Foi uma crítica imbecil, fundamentada em nada. E foi? Jurandir, filho. Acho que a cena poderia ter ser mais longa e ter, digamos, uma outra cena que intercalasse com essa. Funcionava também. Muitas críticas ao Hobbit, vindas dos críticos de cinema e tal. Eu até entendo porque eles estão observando o filme como um filme, né? Estão observando o filme como crítico. Como crítico. Não, mas eles estão certos no papel deles. O problema é o seguinte, por exemplo, eu vi gente falando assim, não é o Jurandir Filho, mas eu vi outras pessoas falando assim. Por exemplo, cenas como a luta dos gigantes de pedra, né? Ela não tem nenhuma conexão com a trama principal. Ela precisava estar lá e tal. Então, muitos críticos atacavam o coitado do Peter Jackson, mas sem saber que isso partia da fonte, né? Sobre esse aspecto, eu entendo até os críticos, né, cara? Porque eles estão vendo o filme como um longa-metragem fechado, né, exatamente. Cara? Mas aí, o que eu posso dizer? O Hobbit, o problema é o seguinte. O problema está na fonte, porque o Hobbit... Ele é todo desconectado com a trama principal, porque tudo acontece sem ligação nenhuma. Os hobbits vão, encontram os trolls. Os trolls não tem nada a ver com a busca do dragão. Caem na caverna dos goblins, que não tem nada a ver com a busca de Erebor. Eles estão subindo realmente as montanhas e tem o combate do lado dos gigantes, mas que não tem relação nenhuma com a história. A única relação que ela tem com a história é que são perigos que eles enfrentam nessa grande aventura, porque é uma história infantil. Vão desbravar o mundo e enfrentar muitos perigos, entendeu? A gente está acostumado que os seus anéis, aí sim, porque os seus anéis é muito mais maduro, porque todos os perigos estão ligados à demanda do anel. Eles estão sendo caçados pelos Nazgûl, pelos Uruk-hai, né? O Saruman trai o Gandalf por causa do Sauron, por causa da demanda do anel, porque ele quer achar o anel. Então eles estão sendo caçados e eles têm um objetivo único, que é salvar o mundo destruindo o anel. Então tudo está interligado ao perigo da trama principal. De novo, eu não vejo o problema aí da guerra dos gigantes lá. Já que você vai fazer uma viagem tão longa como a que eles estão fazendo, é mais do que comum acontecer merda no meio do caminho, pô. E tem uma diferença entre o livro e o filme, e que o filme nunca consegue passar, é que a viagem que eles fazem na Terra-média demora meses, meu irmão. Tanto no Senhor dos Anéis quanto no Hobbit. No Senhor dos Anéis, desde que o Frodo sai do condado até o momento que ele vai jogar o anel na lava, passa um ano, maluco. Mais de um ano. Um ano viajando. E no filme parece que a parada é assim, tá? Parece que hoje eu tô enfrentando o negócio de pedra, amanhã eu tô lutando com o lobo. E na verdade, isso na história, no livro, o tempo se estica muito mais. Eles chegam em Rivendell e ficam ali, puta, um tempasso, né, cara? Fica. Pra se recuperar. E ali, ó, chegamos, vamos comer uma salada, tchau, tchau, obrigado. Salada, Rivendell virou um fast food, maluco. Não, e eu acho que todos nós aqui também, eu sempre falo assim, quando eu vejo o Senhor dos Anéis, eu tenho as versões entendidas, né? Então eu não vejo o Senhor dos Anéis nem o Hobbit como um filme. Entendidas? Estendidas. Não, entendidas não. Cuidado com o que você fala, hein? Cuidado que você... Não sou elfo, não, hein? Assim, eu não vejo como um filme. Eu já falei isso em alguns outros Nerdcasts e eu acredito que você acontece o mesmo. Eu vejo aqueles filmes como um documento visual da Terra-média. É isso! Olha, muito bem colocado, hein? Muito bem colocado. Pra gente, então, é quanto mais cenas, né? Quanto mais 3, 4, 5 filmes forem bem feitos, pra gente, quanto mais, melhor. Por outro lado, eu entendo totalmente essa questão dos críticos e entendo que enquanto um longa-metragem, eu acho que os críticos sentiram falta de ter um fechamento, né? Então vamos colocar uma coisa que eu acho legal a gente analisar isso aqui, um pouco explicativa disso. Você coloca durante o filme inteiro um vilão, que é aquele vilão, aquele orc sem braço, né? O vilão maneiríssimo, desenvolve o vilão, conta a história do vilão, Azog, né? E no final o que acontece, tô olhando pelo lado dos críticos, né? Então tô explicando. No final o que acontece é que o anão vai enfrentar esse vilão e o que teoricamente deveria acontecer num longa-metragem tradicional era era ele vencer o vilão do final, como acontece do Aragorn vencer lá o Uruk-hai e coisa assim. Então acho que é, essas coisas que as pessoas não entenderam muito bem, né? Aqueles que não são como nós, que entendem o filme como uma obra ou um filme, talvez tenham sentido falta desse tipo de coisa, né? De acontecer. Ah, mas o primeiro filme, o Senhor dos Anéis mesmo, ele não teve um final. E isso foi uma coisa que foi criticado bastante na época do lançamento. Mas, dele. Então, não. Isso é um problema do Peter Jackson. Pra não dizer que o filme é perfeito, que... Eu consigo reconhecer alguns pequenos deslizes na obra. Como, por exemplo, a dificuldade do Peter Jackson de se decidir por um final. Então, no Senhor dos Anéis, no terceiro filme, no Retorno do Rei, o filme tem 7 finais. É, todo mundo faz a piadinha. Aqui. No Hobbit, o filme tem 3 finais. O filme acaba 3 vezes, cara. Porque o filme poderia ter acabado tranquilamente no Riddles in the Dark, quando o Bilbo foge e o Gollum grita I hate you forever. Podia ter acabado ali, tranquilamente. Não, podia. Ia ficar faltando alguma coisa ali. Podia ter acabado depois, quando os anões ficam, o Hobbit é gente boa, mas vacila, não sei o que lá. E aí ele tira o anão e fala, vacila, não, tô aqui, vim ajudar vocês a achar uma casa. Podia ter terminado aí. Aí podia ter tido um diálogo e terminado. Podia ter terminado aí, eu vou ajudar vocês, todo mundo se abraça e pronto. É. Mas ele... Não tá bom ainda. Tem que ter uma luta, tem que ter uma luta. Aí o cara faz mais um final, que é o final deles enfrentando os lobos, que é foda pra caralho, não sei o que lá. Pra isso, ter isso. O terceiro final, que eles olhando pro horizonte, olhando e vendo era boa, né? E tal. O filme acaba 3 vezes, cara. Você não sabe. Vai acabar, agora vai acabar. E acaba... Tem, e não, e peraí. E não é tão grandioso porque... Mais uma vez, aquilo é um terço de um livro, né, cara? Sim, então sim, claro. Ele tá terminando a parada... Imagina com uma obra completa de 3 livros, o Thorin enfrentar um vilão em cada filme, né? Agora bateu a Zoga, bateu o cara que matou minha tia no segundo filme. Não, o próximo aí... poderia ser o Necromante, por exemplo, coisa assim, não sei, varia. Pô, vai matar o Thor e enfrentar com o Necromante, puta que pariu, olha que ele vai olhar, né, cara? Não, mas o fã do Senhor dos Anéis olha pro Azog e diz, esse maluco na Batalha dos Cinco Exércitos vai ser foda. Sim, exatamente. Agora, aquele negócio que o Eduardo falou é pura verdade, o filme do Peter Jackson, o Hobbit, assim como o Senhor dos Anéis, ele é feito pro fã, que a pessoa que gosta do Senhor dos Anéis, gosta da obra do Tolkien, na Terra-média, ele não quer que o filme acabe, mano. Ele quer que, foda-se se tem 3 finais, bota mais 2 finais aí, estica mais um pouco. O cara quer é ser alimentado dessas referências visuais daquela parada que ele leu e que sempre é uma bosta na cabeça, né, cara? É isso mesmo. O Senhor dos Anéis, ele fez um filme que foi mais cortado, né? Tanto que depois ele lançou as versões estendidas, uma maior que a outra. É isso. E o Hobbit já veio no tamanho de uma versão estendida. Então, é isso que eu queria notar também. Eu quando eu comecei a ver as pessoas falando que o filme era longo, que era arrastado e tararé, eu falei assim, cara, eu já sei o que aconteceu. Porque se você olhar, a gente viu recentemente as versões estendidas do Senhor dos Anéis de novo. E eu já vi 400 mil vezes a versão do cinema do Senhor dos Anéis também. O que acontece? A versão estendida do Senhor dos Anéis, ela realmente é pra fã, porque você nota um monte de inserções. Eu também, porque eu sou fã. Mas ela é mais lenta. Mas você vê um monte de inserções que não estão necessariamente, não fazem diferença para a trama principal, mas que você, como fã, quando o Aragorn tá falando de Beren e Lúthien, você, puta, que foda, referência ao Silmarillion, entendeu? Quando os hobbits estão vendo os elfos indo embora para o oeste, tudo isso é versão de cena estendida e não necessariamente, e não acrescenta nada à trama principal da Demanda do Anel, mas você curte porque você é fã. Agora, o que eu vi, o que eu achei do Hobbit, era como se fosse assim, o Peter Jackson já fez uma versão estendida e já colocou no cinema a versão estendida, que deu um monte daquelas inserções, músicas, canções, essas coisas, outras cenas que prendem apenas a atenção do fã. O cara que não é fã fica, sabe, ele boceja e dorme, sabe? É realmente, tem um ritmo de versão estendida, eu achei esse filme. Mas tem uma diferença, eu acho que no Hobbit, que o Senhor dos Anéis, ele é um filme realmente mais lento. Tem uma amiga minha que ela viu o Senhor dos Anéis, ela não gostou de outro filme lento. Isso é curioso demais, o cara que tá falando, eu concordo com ele que o Senhor dos Anéis seja mais lento. E é curioso você ver que eles foram 3 filmes, que o cara fez um livro em cada filme. No Hobbit vão ser 3 partes de um livro só e a impressão que dá é que é mais rápido, que é mais acelerado. Porque tem mais ação acontecendo no Hobbit, acontece mais coisas no Hobbit do que no próprio Senhor dos Anéis. Sim. E no Senhor dos Anéis você tem muito tempo da coisa da viagem. Porra, no Senhor dos Anéis, maluco, é metade de um livro pra tu sair da festa, cara. A festa do Bilbo é um teste. Se você passar, você pode ler. Não. Eu, porra, não aguento mais. Faz essa festa, meu irmão. Vambora. Eu vejo exatamente isso em cima de uma amiga minha que viu o Senhor dos Anéis e fala que logo é bom. Aí não. Porque o Nerdcast Família, assim. Você tem 13 anos. Você viu em seu mandário o quê? Ela... Estrela, né, maluco? Ela não gostou do Senhor dos Anéis, não aguentou, falou que era chato, não conseguiu ver, e gostou do Hobbit. Mas olha que interessante, eu vi no Twitter muita gente discutindo de qual era mais arrastado, muita gente achando o Hobbit mais arrastado. Eu também vi. Pô, é uma correria desgraçada, bicho. Como é que é mais arrastado? Diga esse passado, os anões estão em forma, né, cara? Os caras correm pra cacete, mano. O filme começa com um ritmo bem lento. É, eles levam 40 minutos pra sair do condado. Senta que lá vem história. Os anões, e a Terra-média, e não sei o que lá. E aí tinha o dragão, e aí o cara virou ferreiro. Nisso ele se iguala com o Senhor dos Anéis. Nisso ele realmente se iguala com o Senhor dos Anéis. Ele tem um começo bem arrastado. Não, não, senhor. O começo do Senhor dos Anéis, ele é bem mais dinâmico do que o começo do Hobbit. É, sim. Começa com a Galadriel, já começa com guerra, com não sei o que lá. Aí ele dá uma desacelerada pra festa, e é curta a festa, porque quando eu fui ver o Senhor dos Anéis a primeira vez, eu tava com frenesi foda, mas eu, quando vi a festa, comecei a ficar com aquele terror da época que eu li o livro e que a festa não acabava nunca. Não, o terror era chegar o Tom Bombadil, cara. Porra, mas a gente escapou do Tom Bombadil, mas não escapou do Radagast. Né, Eduardo, você gostou do Radagast? Eu achei maneiro, cara. Gostei sim, achei que a cena ficou legal. Eu acho que, assim, quando eu fui ver o Hobbit, eu tava esperando já um filme mais de humor, porque é o clima, né, cara, do livro. Pra mim, não teve problema nenhum, cara. Antes Radagast, que eu tô bombadinho mil vezes, cara. E o Radagast foi utilizado, tipo, acho que de uma maneira correta. Não foca muito nele a história, ele aparece rapidinho, dá lá a missão, fala o que aconteceu e vai embora. Ele vai voltar, cara. Sim, ele volta, mas ele vai embora. Nesse filme, ele aparece pouco. Eu curti o penteado dele. Penteado cocô de pombo. Puta que Pardal, né? É o cabeleireiro Pardal. Como o Eduardo falou, acho que ele podia encaixar aí com uma Branca de Neve do filme, né? Porque ele tem os animaizinhos que ajudam ele a fazer as coisas. Isso é uma parada que eu ia falar, é importante. Porra, aí, sem querer sacanear o George Lucas, vamos falar sério, cara. Porra, eu acho que os efeitos especiais show, cara. Inclusive, quando a gente tava falando do Indiana Jones 4, lembra aquela maldita marmota, cara? Que era mal feita pra caramba a marmota. Pô, eu achei os porquinhos da Índia lá, os porquinhos lá dele, eu achei, pô, show, cara, muito bem feito. Tem momentos lá que ele tá naquele trenó que é meio esquisito lá, o defesa especial. Tinha até o tambor, né, do Bambi. De o tambor. Tô com ele batendo o pé, vambora. Quem foi o ator que fez o Radagast mesmo? Puta, é um cara... Gabriel Dredd. Cara, comediante. Entendedores entenderão. Comediante inglês, cara bem conhecido lá. Ah, tá. O Radagast, ele é um jamaicano, né? Ele é um Rastafari. Não, não tem dread nenhum ali. É, aquele cabelinho grudado é dread. Bom, cabelinho grudado, gosta de um cogumelo, gosta de uma fumaça. Aquela cena da fumaça foi muito engraçada. Quando o Saruman fala assim, ele comeu cogumelos demais, ficou louco e com deixa amarelo. O Gandalf fala, toma aqui uma mansa-leão, garotinho, fuma um negocinho. Ele até limpa o cachimbo depois, né? Me dá uma limpada na barba. Ele limpa antes que ele é educado. Dá uma fumada aqui. Você segue as ideias. Eu achei que ele tava um pouco sobrando. Eu achei. Sabe, é um elemento estranho na história. Ô, Jovem Nerd, você pode esperar que ao longo dos outros dois filmes você vai ver uma porrada de elementos sobrando. Eu sei. Mas eu acho que a função dele foi justamente trazer essa parte do... Então, porque existem duas tramas nessa história, né? Uma trama é os anões recuperando a montanha do dragão. E tem a segunda trama, que é resolvida depois do dragão, que é a do Necromancer. Né, que traz o rei dos Nazgûl de volta. Essa trama não é a original do Hobbit, né? Não, o Necromancer existe. Mas tá essa trama, eu acho que eles vão puxar alguma outra coisa, porque no Hobbit eles só falam passando o necromante. Qual é o papel do necromante no Hobbit, no livro? É um mistério. Quando o Tolkien escreveu, nem ele sabia, eu acho. Ele tem essa figura, eu acho que é uma desculpa pra tirar o Gandalf da Companhia dos Anões. Então, afinal, o necromante é o Sauron ou não? É o Sauron. É. Não, mas na época que ele escreveu o Hobbit, não era. Não. Ele, era só ele a figura sinistra, a sombra. É. Isso. Pergunta, ele é o Sauron ou nego usa os fãs acham não, que hoje é? Ele tipo, é. Ele é. Não, mas é estilo tipo, Balrog tem asa ou não? É discussão ou é fato? Não, é fato. Não, eu tô perguntando pra tentar entender, porque se eu for, também, é possível que o Peter Jackson faça uma outra criatura pra ser uma trama secundária. Não, ele já chamou o nome, já fez aquele nominho que nem fala Baggins. Ele falou Radagast, já fez aquela vozinha de Sauron. Quando que se estabeleceu que o Necromancer é o Sauron? Quando o Tolkien faz esse texto, A Queda de Erebor, ele escreve um texto longo falando as razões do Gandalf Gandalf ter montado a companhia do Thorin pra ir na Montanha Solitária. Ele tá querendo dar um significado mais profundo, não era isso. Só resolver o dragão. É porque o Hobbit, ele foi escrito inicialmente como uma aventura daquele grupo de anões e tal, que quer retomar o tesouro. É, aliás, é muito mais o tesouro do que a casa. É que se foda a montanha abandonada, né, cara? Exato. Aqui me dá o tesouro que eu compro a montanha nova. E no filme eles transformam mais uma busca pelo lar deles. Né? Sabe qual é a impressão que me dá quando vocês falam que isso que o Tolkien review, que o Tolkien review, não sei o quê? É que quando ele tava escrevendo O Senhor dos Anéis, ele pegou um livro do Hobbit assim na mão e falou: puta, como é que eu escrevi essa baboseirada toda aqui, né? Por quê, né, cara? Uhum. De onde é que saiu essas merda toda aqui, né? O Tolkien diz isso. Em cartas ele diz que se arrepende do tom que ele usou no Hobbit e que ele gostaria de ter escrito a história de outra maneira. Ele chegou a reescrever um pouco do Hobbit, né? Reescreveu. A história aconteceu assim: na década de 60, O Senhor dos Anéis estourou nos Estados Unidos. Uma versão pirata. Sim. Pirata? Pirata, da Ace Books. E isso começou a se alastrar pelos Estados Unidos. Peraí, a versão pirata tinha editora? Tinha, é isso? Tinha. Que beleza. Capitão Gancho. Daí quando o Tolkien descobre, a editora do Tolkien vai em cima e tal, e não sei por que eles não conseguem parar a edição pirata. Uhum. Aí levaram por fora pra fazer vista grossa, no mínimo. Não, e daí a editora do Tolkien diz: olha, você vai ter que reescrever O Senhor dos Anéis pra gente fazer uma versão oficial e lançar nos Estados Unidos pra conter a pirataria de lá. Caralho. Dessa história, o Tolkien acaba tendo que reescrever o Hobbit também. E quando ele vai fazer as alterações do Hobbit, ele decide mudar radicalmente. É mesmo? Caralho. Ele decide: não, vou reescrever o livro inteiro. E ele chegou a reescrever os dois primeiros capítulos. Nesses dois primeiros capítulos, ele fazia muito mais menções a coisas que aconteceriam nos Senhor dos Anéis. Sim, ele retirou esse tom de o narrador falar com o leitor. Ele faz menções, por exemplo, o pônei saltitante, pontos geográficos que aparecem no Senhor dos Anéis. Uhum. E no trabalho que os guardiões fazem de guardar a fronteira do condado. Sim. Só que daí quando ele tava no terceiro capítulo, ele mandou pra um amigo, e o amigo disse: esquece isso, Tolkien, deixa o Hobbit como tá, já é uma coisa do passado, parte pra outra. Uhum. Não fica... É o departamento que vai dar merda, né? O cara tocou real pra ele, né, cara? É, larga essa porra, cara. Já foi, cara. Esquece esse negócio. 20 anos essa merda, cara. 20 anos de curso. Então daí ele fez umas alterações mesmo. E nunca foi publicada essa revisão do Hobbit. Não, não. Ele fez algumas alterações pra ter a edição oficial, pra parar com a pirataria lá da Ace Books. Uhum. Mas nada que vale a nota, assim. Então a única alteração realmente é aquela do capítulo do... Mas vem cá, uma outra pergunta. Uma outra pergunta pro Thiago, mega fã aí. Especialista, nosso especialista. Especialista. Não, não fala assim que daí... Não, a gente não chama especialista, a gente chama mega fã. O Sauron, ele pode, enquanto necromante, assumir uma forma física mais fraca? Não, pode? Não. Pode. O que ele faz, aí eu tô achando já, não posso dizer com certeza, mas a impressão que dá é que ele resgata o Witch King, que é o chefe dos Nazgûl, que aparece pra fazer que aparece ali atacando o Radagast ali em Dol Guldur. Pra fazer o papel. O Sauron é uma entidade, assim, ainda que tá se reagrupando as forças. Ele é uma essência maligna. Exatamente. Então o necromante não existe, na verdade, é um espírito. Não, o necromancer, ele traz de volta o Witch King of Angmar. Entendeu? Essa é a necromancia dele. Sim, mas o necromante é um espírito. Sim, ele é uma sombra, força, entendeu? Ele não é físico. Ele é um mal, cara. O mal... Ele não é físico. Ele é tão físico quanto o Sauron é físico no Senhor dos Anéis. Tanto que eles mostraram no filme, evidentemente, como uma sombra, né? O que acontece? No final, sei lá que era... que eles derrotam o Sauron, o poder dele se dissipa, mas não acaba. Ele só ficou espalhado, ele se espalhou. É, ele fica preso pelo um anel. O que ele tá fazendo esse tempo todo é juntar seu poder novamente, sabe? Sim, se consolidar, vamos dizer assim. Tanto que, eu isso achei muito maneiro, quando o Bilbo bota o anel, ele bota o anel e nada acontece. Né? Se você for pensar com essa cabeça revisionista, a presença do Sauron ali como necromancer, você pode ligar ao fato do anel querer sair de onde estava escondido, né, pra ir pra mão dos Bilbo e começar a ter alguma influência maior, né? Com certeza. E aí, isso é o que vai interligar toda a história do dragão, a batalha do Cinco Exércitos no final, que é o próprio Sauron falando ali no conselho, no, em Rivendell. Olha, o dragão... O Sauron, o bicho tava pegando. O próprio Gandalf falando ali no conselho, o Rivendell falando assim: olha, o dragão, ele não responde a ninguém, mas o inimigo inimigo, se o inimigo dominar o dragão, ele vai ser a merda do caralho. Então, é por isso que eu tô preocupado com o dragão. Ah, então, já que você puxou esse conselho aí, deixa eu fazer uma pergunta que eu já não lembro do livro, não, enfim. Nesse momento, o Saruman já tava de conchavo ou ainda representava ali os magos, assim, no interesse dos magos? Tava namorando já, eu acho. Acho que eles já tava no... Chavecando o Sauron. Assim, é. Porque eu me lembro, acho que ele já tinha a Palantir na posse dele nessa época. Do filme é tentar passar a ideia de que o Saruman ele já estava tentando encobrir a coisa, né? O que o filme mostrou ali, naquele Conselho Branco Express ali, Light, Conselho Branco Light, é que o Saruman já era um babaca. Um babaca de leve, mas já era um babaca. Você tava querendo encobrir as ações, evitar que o Gandalf futucasse mais no negócio. É. A conclusão do final é que ele diz basicamente o seguinte: deixa pra lá essa porra. Foi isso que ele falou, né? O que eu acho problemático nessa parada é que, tipo, o Gandalf já tá meio que suspeita de alguma coisa, da coisa do anel. Eu acho que tá muito cedo pra ele tá suspeitando disso. Não, ele não tá suspeitando nada, não. Ele tá suspeitando os trolls descerem a montanha, de sei lá mais ele o quê. A visão do Gandalf é de estrategista militar. É, o Radagast avisa ele ali, olha, eu vi uma sombra, um necromancer em Dol Guldur, voltaram os espíritos antigos. Ele viu a... Morgul's Blade. Ele viu a Morgul Blade, né, cara? Então, o Gandalf já tá pensando, as coisas estão andando. Essa espada que eles tiram do cu, né, inclusive. Não, tá no colo dele. Não, o Radagast vem, caralho, você não sabe o que aconteceu. Aí o Gandalf, o quê? Olha aqui, ó, surge a espada. Tum, tirou do cu. Tirou do ninho que tava na cabeça dele. E o Gandalf foi uma coisa. Não, tava no colo dele. Vai pra Rivendell, abraça todo mundo, tu não vê espada nenhuma. Não. Aí, de repente, não, a Galadriel olha pra ele e fala assim, aquele olhar de safado. Eles ficam só trocando aquele olhar de safado, os dois. Ela, tira a espada do cu e bota na mesa. Aí ele dá uma ajeitada. Ele dá uma ajeitada no manto e pum, a espada na mesa, cara. Aliás, ninguém tava prestando atenção no que o Saruman tava falando mesmo, né? Ninguém, cena, né? Porque tava Saruman... todo mundo fazendo conversa psíquica. Saruman, babá, e aí de repente o cara vira pro lado, e aí? Ah, tu trouxe um negócio aí que eu tô vendo. Aí eles voltam, botam a parada, e aí o Saruman começa babá, e eles de novo começam a conversar. Foda-se o Saruman, cara chato do caralho. Sabe o que eu acho engraçado? O Saruman tava lá falando que acho, que eu sei, que eu não sei. E tava o Gandalf e a Galadriel de fofoquinha, né? DM, né? DM telepata. E ela fala assim... Ah, os anões se mandaram, né? Já tá ligado, né? Ele faz aquela de tô sabendo de tudo, né? Por que que eles foram atrás dos anões, cara? Não faz sentido nenhum. O quê? Os elfos, saltitantes, era só dar um pulo de elfo que eles chegavam nos anões, né, cara? Ué, por que que eles iam atrás dos anões? Deixa eles. Deixa por eles, que eles, né? Eles não querem confusão com ninguém, os elfos mesmo, né? Não querem, pô. É que quem era contra era o Saruman, né? Era o único contra a jornada, era o Saruman. A Galadriel falou, deixa aí, deixa os caras irem, né? Agora me explica o que que era aquela mesa do super-homem. Hã? Por favor, a mesa de cristal da Fortaleza Solidão, lá era do Aron. Era Fenchui do... Como era aquela barata? Fenchui! Fenchui! Fenchui do céu! Não fazia diferença nenhuma! Aquele foi bom! I'm going on an adventure! Incrivelmente tá melhor do que ela tava nos outros filmes é a Galadriel, Kate Blanchett. Pois é, como é que pode isso, né? Cara. Rolou um efeito especial ali, 10 anos já, cara. Ela tá fantástica. Isso aí, essa é moda de fazer. O Benjamin Button fizeram isso. Benjamin Button nela, cara. Os atores agora de Hollywood vão todos rejuvenescer. É, muito bom. Não, mas não fica ainda assim, é porque ali você dá pra fazer porque você vê que tem um filtro. Aquilo é um filme de fantasia, tem um filtro ali. E aí, a Galadriel, ela tem esse aspecto... mágico, né? Assim, de entidade mesmo. Então ela pode ter uma aura em volta dela. Vocês tiveram a impressão que ela tava em pé em cima de um disco que girava ela? Sim, com certeza. Na verdade, há quem diga que ela nem estava lá, né? É porque ela dá uma sumida, ela dá uma desaparecida forte. Uma projeção dela. Será que era? Alguma coisa assim. Quem que ela deu aquela sumida do nada? É Batman. Ela Batman, cara. Do Batman. Dos magos. Não faz sentido, né? Tem outra coisa que não faz sentido. Tem algum lugar que tem alguma profecia, alguma parada assim que fala dos hobbits, que os hobbits vão salvar o mundo? Não. Claro que ainda bem que não. Então qual é a parada do Gandalf com o hobbit, velho? Isso é uma fixação foda, velho. Isso fora da Terra-média, da cadeia. Não, mas mas peraí, ele fala, o Gandalf fala pra Galadriel, a Galadriel questiona ele sobre isso. Por que o Hobbit? It gives me courage. Mas no filme só, né? É, ele dá a entender que foi uma intuição dele, entendeu? Então, por que que ele quer tanto o Bilbo na história do livro? Não tem explicação. Essa é uma parada que tem a ver com o filme, porque o livro é o que a gente tava falando aqui no início, né, cara? É uma aventura, pronto, não precisa explicar. É, então, é isso que eu queria falar. No livro, ele chama porque ele queria um bicho pequeno, pra ser o... ele é o ladrão, verdade. Esse é o ladrão, exatamente. É que o Hobbit é mais importante que o Gandalf, né, no livro. O Tolkien começa o livro porque ele quer escrever sobre o Hobbit. Caiu o nome, né? Senão seria o mago, em vez de o Hobbit. Então o Hobbit, o Bilbo já tá lá no livro, daí o Gandalf que entra depois. Então, mas ele tem uma preferência do autor, né? Pra ser o protagonista. É uma questão de processo de escrita do Tolkien, né? Eu acho que ele começou com os Hobbits. Então, mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, não existe um grande argumento pra explicar por que o Bilbo. Não, existe. É essa a questão do Tucano precisa, saber. Pô. O Tucano tá vendo com um olhar mais global, não na questão do autor. Ele tá querendo ver o olhar da história, de por que que eles precisariam do Hobbit pra ser o herói, né? Do negócio. Mas o Gandalf fala que é uma questão de intuição. Por algum motivo, os Hobbits despertam nele uma segurança e ele usa isso, né? E isso fica claro, acho que até no final do Retorno do Rei, do final do Hobbit, a coisa do Thorin agradecendo ele. Ele acaba sendo um ponto de união de todo mundo ali. Não, mas o que eu tava falando é o seguinte, é que no Senhor dos Anéis é muito mais fácil explicar porque ele diz que os Hobbits não... É, o que a parada de diferente dos Hobbits é que eles têm uma resistência maior à magia. Mal e tal. Magia, né? Mal e tudo. O Gandalf dá uma explicação, eu não lembro aonde que eu li isso, que alguém pergunta pra ele por que que ele pegou o Bilbo e tal, e ele diz que uma das coisas é porque o Smaug não conhece o cheiro dos Hobbits. Isso tem no livro. Até fala no livro, no filme. Fala no filme também, e fala no filme. Tem uma coisa que a gente tá esquecendo aí, isso aí é porque ele escolheu um Hobbit, né? Agora tem uma parada que eu achei que eles fossem colocar no filme e não colocaram. No filme falaram que porque o avô dele era um cara de grande batalha e tal, mas no livro eu me lembro, não sei se foi no Senhor dos Anéis ou acho que foi no Hobbit, eu não tô lembrando, que o Bilbo era um cara especial dentro dos Hobbits, que ele tinha sangue das fadas. Isso aí sim senhor. Era tipo a avó dele, não sei o que tal, tava ligada, a bela dona Duque, sei lá, que tava ligada com as fadas. Ele era um cara especial dentro da comunidade dos Hobbits. Eu quero saber do especialista. O Gandalf fala o tempo inteiro sobre os Tuk, né, que você é um Tuk, você é um cara... Mas o Bilbo tem sangue de fada? Tem algum parentesco, alguma parada diferente. Eu tenho que procurar isso, mas eu lembro vagamente disso. A gente falou isso no Netflix do Anéis. Vamos contratar um detetive. Vamos contratar um detetive pra investigar aí. Ele era um cara diferente mesmo dentro da comunidade dos Hobbits lá. É verdade isso? Eu me lembro de alguma coisa, assim, que tinha mesmo alguma coisa com a mãe da família da mãe do Bilbo. Eu também não lembro o que é, mas era alguma coisa. Mas eu não lembro exatamente o que era, mas tem alguma coisa assim. Caraca, velho. Tanto chega a ser comentado no filme a coisa da mãe dele. Ele ser filho de Galadona Tu. Isso é comentado no filme. Precisa ser detetive, não, pra descobrir a parada das fadas, porque existe um site de busca chamado Google. Achei aqui um artigo falando, como eu estava dizendo, a mãe desse hobbit, isto é, de Bilbo Bolseiro, era a famosa Beladona Tuque, uma das três notáveis filhas do velho Tuque, chefe dos hobbits que viviam do outro lado da água. Do água. O rio água. Frequentemente se dizia em outras famílias que muito tempo atrás, um dos ancestrais Tuque provavelmente se casara com uma fada. Olha aí. É claro que isso era um absurdo. Absurdo, mas ainda assim, com certeza havia neles algo não de todo hobbitesco. E de vez em quando, algum dos membros do clã Tuk saiu em busca de aventuras. Olha aí, pois olha aí. Então é isso aí. Garoto. Os Trolls. Nesse filme fica bem mais definido a diferença entre orcs, trolls, goblins, né? Exatamente. E até a diferença entre os trolls dentro dos trolls, os orcs dentro dos orcs, entendeu? Sim. As subespécies de cada um, né? É óbvio que quem tá escutando isso aqui já viu o filme, mas se não viu, é importante falar uma coisa que a gente já falou e vou falar de novo. Assim, não dá pra também entender os dois filmes com uma coisa igual, o Senhor dos Anéis. Porque você vê, o troll do Senhor dos Anéis é um monstro, né, cara? Mas ele é um cave troll. E esses eram mountain troll. Mas mesmo assim, se você for um cara absolutamente... Não era o saving troll. que esse ser o David Hasselhoff, né? Já é um troll mais civilizado, né? Sabe falar e tudo, né? Então, mas você vê, no Retorno do Rei, o exército tem uns trolls que usam armadura, que levantam, que levam ground pra derrubar os portões de Minas Tirith. Não, porra, tem aqueles trolls que abrem o portão. Que abrem o portão, eles são muito mais domesticados. Gigantes, muito, muito mais gigantes e até domesticados, inteligentes do que aquele troll das cavernas que parece um animal, um bicho, né? Ele só grita, na corrente. Ele, no máximo, sabe usar uma arma, mas ele ataca um bicho. Qualquer um que tiver na frente dele. É, vai derrubocando todo mundo. Mas ele não fala, né? É, não fala nada, só grita ali. A característica do Hobbit ser um troço mais fábula, é importante ter isso na cabeça também. Sim. E aí eu até vi um crítico falando, o Peter Jackson quis infantilizar o filme pra atingir um público maior, porque eu não posso respeitar... Eu li isso numa crítica. Eu não posso respeitar um troll de voz fina. Entendeu? Que espirra aí, meu Deus. Cara, tipo assim, o cara não faz ideia. Tava culpando o coitado do Peter Jackson, que tava tentando nivelar a infantilidade do livro Hobbit com a maturidade do livro Senhor dos Anéis, né? Você entendeu? Ele tem que fazer um nivelamento aí. Ele tem que fazer um equilíbrio. Aí eu acho que é um problema do crítico que não tá falando sobre uma coisa que não sabe. Então, o que acontece? Eu vi ali um meio termo. Os trolls realmente são muito mais infantis do que o troll das cavernas, que é um monstro perigoso. Esses trolls coçam a bunda. Eu achei legal, porque essa parte é bem engraçada. Não, eu achei. O cara assou o nariz e, caralho, isso é essa porra do meu nariz. Meu nariz tem braço e perna, caralho. Eu achei legal porque manter, tipo assim, ele não apagou totalmente o clima light do Hobbit, entendeu? E ele ainda mais terrível que seja aquela situação, ela tá engraçada. É engraçado, né? E ele ainda manteve a coisa um pouco, tipo assim, olha, estou acreditando que isso tudo faz parte do mesmo universo que eu vi nos Senhor dos Anéis. É possível. Essa parte do filme você tem que ter uma suspensão de descrença, que é o que eu aprendi com vocês. Enorme, né? Porque os trolls falam com voz fina. Eles tiram as roupas dos caras pra assar, mas não tiram a cerola. Exatamente. Não, isso eu não vejo problema. A cerola é temperinha, né, cara? Você já botou a mão em cima de uma fogueira pra ver? Você já imaginou aqueles anões? Não, mas isso é anões. Que estavam embaixo daquela roda. Ah, não aguenta qualquer parada. Não aguenta qualquer parada. Ah, não aguenta queimar a rosca bastante. Tá bom. Aí é o Elf. Uma coisa que eu gostei no filme também foi o fato de que não terem feito os anões ficarem mais fracos. Porque no livro eles perdem a luta, né? Eles são capturados pelo isso é uma parada. Isso é uma parada que eu queria falar. Pelo menos uma luta eles tinham ganhado, né, cara? Eles estão porrados o filme inteiro. Mas esse negócio do anão de botar a mão na fogueira, aí eu discordo, porque no Silmarillion, o anão ele foi feito pra aguentar a Terra-média na época mais terrível que ela já teve. Vulcões, tempestades. Então ele foi feito... Os anões são esculpidos na pedra. Ele foi feito pra suportar as piores provações naturais que podem existir. Então, calor, frio... Tem uma cena muito maneira lá no começo do filme que mostra Erebor, né? E mostra lá os anões trabalhando e tem um que tá forjando, sei lá, um negócio Ele levanta assim. Ele levanta e vem dois... martelo gigante, cara. Tipo assim, quem faria isso, né, cara? Exatamente. Só um anão faria uma porra de uma ferramenta que pode arrebentar, transformar sua mão numa pizza gigante. Sabe? Exatamente. Então, a resistência ao calor... Os caras caem, meu irmão. Sai quicando que nem eles bola de sinuca, cara. Batendo e tudo que é lado, não acontece nada com os caras. Depois cai um troll gigante, um goblin gigante em cima deles, cara. Exatamente. E nada acontece. Eu não vi problema em suspensão de descrença nenhuma. Achei tranquilo. Aliás, o que os críticos falaram é uma babaquice, porque, assim, se os caras mesmo falaram que eles queriam um filme que fechasse, que fosse... Eles têm que entender o filme como único, não pensando no Senhor dos Anéis. Entendeu? A única coisa que eu achei, cara... Uma parada que eu achei caída nessa cena, e isso foi uma das coisas que eu achei caído no filme, foi a conclusão dessa cena, cara. Porque assim, eu acho que esse negócio do Gandalf quebrar a pedra, chegar e salvar eles, entre aspas, eu achei caidaço. A única parada que eu não gostei, cara. Na versão original, o Gandalf não aparece, né? Não, ele usa lá o ventriloquismo que eu sempre escolhi pros meus personagens. Por causa do Hobbit, é verdade. Mas o que acontece? Na verdade, quem salva o dia é o Bilbo, né, cara? Isso que é o maneiro, porque ele ganha tempo, fica enrolando com a astúcia dele. É o Gandalf que fica enrolando os trolls. Não é o Bilbo, não? Não, é o Gandalf. É o Gandalf. No livro é o Gandalf. O Gandalf fica fazendo vozinha. Aí isso. O cara falou, o que que tu falou? Eu não falei nada. E ele faz os trolls discutirem até amanhecer. Porque os trolls, eles falam, eles são mais civilizados, mas eles são muito burros. São. Eles são muito bobos. Então, cara, assim, o sol tá nascendo e o cara não saiu correndo. O cara virou pedra, sabe? Não, eu achei a solução da pedra boa, porque o Gandalf é que salva ele, só que ele, pô, não Não tinha como ficar fazendo os bichos discutirem até nascer o sol. Pô, conta. Aí sim, é versão estendida, né, cara? Mas isso ficou legal no ponto de que o Bilbo distrai eles, faz aquelas brincadeiras, deixa os anões putos com eles. É, isso quer falar. Assim, isso quer falar. Muito legal. Eu senti mais falta do Bilbo fazer coisas ali. Mas o Bilbo fez mais do que no livro ali. Mais do que no livro. Maluco. O que eu não gostei, na verdade, foi o desfecho. Eu entendo que no cinema ele tinha que quebrar a pedra, entrar a luz direto de uma vez só, porque se realmente a luz fosse todo mundo batendo palma pro nascer do sol, ia ser um saco, né? O Stroll Riponga batendo palma pro sol. Então tinha que ser mais dramático, mas eu gosto mais da sequência do livro. Eu achei mais legal. No filme pela dinâmica, mas é diferente. Eu achei que no livro foi mais, digamos assim, mais surpreendente, cara. Se o sol aparecer e os caras, né, foi essa coisa dele chegar e dar uma... Acho que sim, porque até você não sabia que eles iam virar pedra, né? Não sei, cara, não sei dizer. No livro, quando você lê, você não sabe o que vai acontecer. O cara tá fazendo joguinho de ventriloquismo ali, você filme, não sabe aonde vai. No filme também, tu não sabe. A gente sabia. É porque você leu, porra! Exato. Mas o cara que não viu não sabe o que ia acontecer se a luz do sol atingisse os troncos. Talvez o que tenha me incomodado seja aquela coisa de ter que falar, entendeu? Aqui, o sol pra vocês! Pá, toma o sol na cara! Toma o sol na cara! Porra, foi bom. The morning will take you all! Bah! Eu achei do caralho. Eu achei maneiro. I'm going on an adventure! Vi também críticas ao Peter Jackson por fazer desnecessariamente a cena dos anões indo na caverna dos trolls e achando tesouros magníficos da Terra-média. Aí vai tomar no cu. Você é um profissional? Você vai fazer uma crítica de um filme que é baseado num livro, e o livro só tem 300 páginas. Você tira duas tardes. Tira duas tardes. Três, quatro cagadas, você lê? Se for uma cagada mais demorada, compra feijoada e depois vai ler o livro, filho da puta. Agora você vai criticar uma parada que... Porra, aí também faz o seguinte, faz um filme que antes começam, eles pegam um avião, vão direto, bombardeiam um dragão e acabam o filme, porra. Ah, meu irmão, aí não. É como o Hobbit deveria ter começado, porra, né? Exato, cara. Eu tô no cu também, não pode ter isso nada. Isso é um problema de crítica, que eu acho que, tipo, você fazer uma crítica, beleza, de um roteiro original, que você não tem acesso ao roteiro, não é baseado em nada, é só o filme, acabou. Você vai lá ver o filme, é isso, não tem mais de onde você tirar informação. Eu já tô até vendo. Vai começar aqueles babacas falando, por que que eles vão pegar nas águias? É claro que começar com essa porra do táxi aéreo da Terra-média, né, cara? É isso que eu falo. A porra das águias são a solução de tudo. Por que que as águias não mataram o dragão? A gente falando, por que que as águias não deixaram ele mais perto? Todo mundo fala isso. Então, olha só, o negócio é assim. Bom, por que que não deixaram mais perto? As pessoas... Não, cara, lá na porra do pico, filha da puta. Olha só, vamos às águias. As pessoas não estão sem razão ao, sem outra informação qualquer, questionar por que que as águias não foram e aproveitaram e deixaram os caras lá, entendeu? Mas a gente conhece a história do livro, sabe? Que existe um pouco mais de história por trás disso. Primeiro, o Gandalf tinha tirado um galho da árvore do Gwaihir, não é? O rei das águias. Galho da árvore do Gwaihir. Galho da asa. Galho da asa. Ele tinha curado... Um ferimento do Gwaihir. Um galho da asa? Que porra é essa, cara? Tá maluco? Um galho da asa? É, você não viu que a águia é gigante? Ele tava com um espeto na asa. Ele tinha quebrado um galho pra águia, cara. Ô, senhor, na quinta-feira tu me paga. O Gandalf curou o Gwaihir de um ferimento. Tá, é aquela história do leão com cravo na pata. Exatamente. Exato. O Gwaihir falou pro Gandalf, te devo um favor, quando você quiser você me chama. E aí, o Gandalf... E aí ele se fudeu. Ele se fudeu porque ele deve a vida pros caras. Qualquer merda, ele tá chamando a libélula, mano. Volta e meia, a mariposinha chega ali na casa da águia, aí, ó. Gandalf tá querendo que você pague. Vai rindo, vê a hora dessa porra dessa mariposa morrer, né, mano? A águia já vê a mariposa chegar e se esconde, né? Caralho, fala que eu não tô. E aí, quando ele chega, ele cobra o favor, ele pede ajuda do Gwaihir, ele tira eles daquela situação do ataque dos lobos, certo? Certo. Isso não faz das águias o serviço de táxi aéreo da Terra-média. Exato. Isso é, eu estou te devolvendo o favor e te tirando da enrascada. Se vira aí que eu tenho a minha vida pra tocar, entendeu? Mas peraí, eu quero entender o seguinte. O Gwaihir tava com uma doença na asa, né? Um galho na asa. Ele tava fudido lá. Sim, e o Gandalf... Quebrou a asa. Isso, e o Gandalf ajudou. E o Gandalf fez um reiki. resolveu a questão isso, da asa. Isso aí. E depois, pro Senhor dos Anéis? O Gary redescobriu que tava com caspa. Aí ficaram amigos. Caralho, chama o Gandalf que eu tô com caspa, eu não posso ficar nessa. Aí eles ficaram amigos, né, cara? Ficaram pagos. Aí, não, o que aconteceu foi o seguinte: o mestre falou, olha, não vai ter aventura se vocês forem direto pra montanha. Exatamente. Não, essa parada das águias, meu irmão, o nego não pensou a parada mais óbvia. Por que as águias não levaram os casos pra montanha? Porque tem a porra de um dragão lá, cara. Porra. Também, né? E aí, mais uma vez, se vira aí, ó. É claro, e os caras, olha, presta atenção. Aí o nego não pensa. Olha só, os caras tinham o objetivo de entrar na montanha solitária escondidos. Os caras vão vir de avião, de helicóptero, né? É parada, é verdade. E se você for ver, porra, a audição daquele dragão é uma, porra, audição filha da puta daquela porra. Pô, escutou o tordo lá fazendo tec-tec na pedrinha. É, porra, pô, aquele é o tordo mais forte do mundo. Exato, né, cara? Vai sentir cheiro de águia de longe, cara. É, vai. A criatura aérea, porra. Porra, e águia pra dragão é que nem galinha, porra. Não, e tem outro esquema aí. Todo mundo sabe que águia é um bicho filha da puta. Se soubesse que tinha tesouro, vocês lembram o que a águia fez com a tartaruga, meu irmão? Ah, caraca. A explicação podia ser bem tranquila, né? Por que que as águias não levaram eles até a montanha? Puta, eles não pensaram nisso na hora. Caralho, velho. Me deixa lá, ali, não... tá bom, né? É, vai ficar aqui... onde? Me deixa... Todo mundo faz isso, né? É. Vai ficar onde? Não, não. Me deixa ali na esquina. Me deixa na esquina, tá bom. Abusar, né? Não quis abusar. Daqui eu pego um ônibus. Daqui eu pego um ônibus. Tá tranquilo pra mim? I'm going on an adventure! Cada criatura na Terra-média, ela tem a sua própria, os seus próprios interesses, né? Você não vê os entes ficam assim, ah, vou, guerra ou não guerra e tal, deixa o cara lá e tal, não sei o quê. Não, não, eles falam assim, fala. Vamos. Exato. Então, o favor era, vou te tirar da toca do lobo aqui e tchau. Se vira aí, não, ó, mas um abraço. Voltando ao que a gente tava falando, de criticar o cara entrar na caverna dos trolls. Cara... O cara desse, o filho da puta, não teve infância, não tem imaginação. Nunca jogou um RPG. Nunca jogou um RPG. Nunca jogou um joguinho de nada. Nunca assistiu Goonies na vida dele, filho da puta. Não, pra saber que se você está numa quest, se você está numa missão, numa aventura, e você tem a oportunidade de achar um tesouro isso. No meio do caminho, isso. Você vai lá, porque você pode encontrar uma arma mágica nos lugares mais improváveis. Aliás, matou o monstro, rola o dado pra ver o tesouro, né, exato, cara? Exato, cara. Mataram os três monstros, né, videogame, videogame, tu mata o cara, passa por cima, já faz um plim. Né? Exatamente. Fora o tesouro, eles acham as três armas mágicas das mais poderosas que tem na Terra-média. Agora, uma dúvida que mostra como o Gandalf era um mago whatever, totalmente despreparado, né? Não conseguia nem ler a porra do mapa contra a lua, né, cara? Tá de brincadeira. Ele pega as espadas e ele não faz ideia do que é aquela porra, né, cara? E um monte de espada, pega aí, é uma boa espada. Faz. Você quer também que o cara tenha conhecimento de tudo, até de arma. Cara, a espada tem um nome escrito, cara. Tem runas. Por que não faz? Onde é que ele viu isso que não faz? Por que ele não conseguiu ler o nome da espada? Naquela revisão que o Tolkien tava fazendo de reescrever os capítulos e tal, ele pensou nisso. Tinha duas coisas que incomodavam muito ele, que era esse lance da espada, de por que que o Gandalf não conseguiu ler as runas élficas e teve que ir até Rivendell pra poder descobrir o nome e a história. E o Tolkien resolveu dizendo que as espadas estavam tão sujas de sangue de Goblin que tinha que ter um tratamento, uma limpeza especial na lâmina pra poder aparecer as runas. E outra coisa que incomodava muito ele era que o que aconteceu com os instrumentos dos anões, que lá na casa do Bill eles cantam, fazem música e tal, e depois não menciona em nenhum momento os instrumentos, ele ficava preocupado com isso também. Pô, onde é que estão esses instrumentos? Deviam estar no cu, igual a espada. Guardaram no cu do Radagast. Não, pô, ficaram nos cavalos, que eles perderam. Eu vou te falar, cara, toda vez que o Thiago vem com essas histórias, eu fico aqui me perguntando, porra, o Tolkien é o cara que mais foi questionado sobre alguma coisa que escreveu entre todos os autores da história, dos livros, né, cara? Tu questiona o cara, por que tu fez isso? Que merda, né, cara? Vamos então para o reino dos goblins, né? O que faltou. A terra do Jar Jar Binks. Já, por quê? Cara, sabe que eu pensei a mesma coisa também, só que é muito melhor, né, cara? Não, é do Jar Jar Binks, cara? Vocês estão totalmente malucos? Era embaixo d'água, cara. É, mas é mesmo, parece. Você tá maluco? Ele tá falando que aquele rei é um rei meio parece verde, um pós meio... Ah, o rei! Ah, it's gonna give you a bongo! Eu gostei daquele, achei ele articulado. Sim, sim, eu achei, achei legal. Falava, né, pra um goblin? Falava bem. É, não, porque o goblin, ele, assim, tipo, tem um goblin rainha que é maior do que os outros, como é que é isso? Também, é, cara, é meio que... O especialista aí falando aí, como é meio que tipo uma abelha rainha. Especialista em goblin, chama especialista em rainha. É, dá a entender sim que é tipo uma colmeia, né? Que tem um ser que é. Quem é o rei? O rei é sempre o maior e mais forte. Exato. É, você acha que os goblins vão eleger um rei? É, exato. Vamos votar aqui. Quem tem mais pústulas? Vamos eleger esse ano quem tem mais. É, o maior pústula. Ganha. Ele sendo o maior, exato, e mais forte. Se aparece qualquer um que pode parecer que seja o maior e mais forte que ele mata. É um valentão, valentão da escola. É condizente com o ambiente ali dos goblins, né? Tanto que o goblin pequenininho é o mensageiro lá. Exato. Caralho, esse é o bichinho do Hordak do Shihara. Agora, aquele mundo dos goblins me lembrou pra caralho Indiana Jones e o Templo da Perdição. Aquelas caminhos e tal. Achei muito parecido. Cara, eu achei. Eu fiquei impressionado quando abre aquela. Né? Abre, entra naquela caverna grande, né? Espaçosa, com aquelas construções de madeiras caóticas pelas paredes e pontes e tal. Eu imaginava Lothlórien assim. É, exatamente. Mas eu achei muito, muito foda, assim. Parabéns pros artistas conceituais, o John Howe, né? Ninguém sabia onde era o mundo dos goblins. Foi uma surpresa os caras estarem ali pra eles, né? Mais uma vez, o Gandalf não sabe de nada, cara. Tudo acontece meio na cagada, né? O Gandalf nem tava com eles ali. Verdade, ele ficou pra trás. O mundo dos goblins não tava no mapa da civilização, né? Não tava. Uma surpresa danada ali quando chegaram no negócio. A cena que eu gostei foi do... Como o Bilbo escapa deles, tipo... Ele não vale nada, tipo, eles vão embora e nem percebem ele. Eles abaixam. Ele se abaixa, tá tudo tão confuso que ele ficou pra trás. E os goblins são super inteligentes, né, cara? Mas eu achei o visual deles, assim, muito maneiro, cara. Aqueles bichos escrotos, é, cheio de pústula, de ferimento. É, de... Aquele que luta com o Bilbo é todo escroto. Porra, né, é muito escroto. E ele é diferenciado, né? É. Tem uns que tem uma expressão maior, né? Consegue ver um rosto mesmo ali. Sim, sim. Legendado, eles não falam goblin em nenhum momento. Eles falam orcs, né? Falam só tudo orc, é. Tudo é orc. A legenda tava falhada. É, a legenda tava tudo errada também. Aliás, goblin não se fala, né, Dudu? Goblin se mata, exatamente. Foi, inclusive, que os anões fizeram ali, que foi onde eles passaram o rodo, né, meu? Pô, cara, foi muito bom, cara. Essa cena, eu vi o filme no IMAX em 3D e depois eu fui ver em 48 quadros 48 por segundo. Frames, é. Cara, essa cena em especial, em 3D, 48 quadros por segundo, ela é outra cena, cara. É outra cena. Porque com certeza, você percebe muito mais coisa. No 3D convencional, lá do IMAX, é uma cena que é muito confusa, porque acontece muita coisa, cara. Acontece muita coisa, tem muito bicho, tem muita textura muito de madeira, movimento. De pedra, de movimento, é muito confuso, né? Cara, parece até um filme de Transformers, né? Exato. Cara, são 10 níveis em 10 minutos que eles sobem ali. Não, e é muito louco, cara. E é muita gente lutando ao mesmo tempo. Então, 13 anões lutando ali, né? É. E mais sei lá quantos goblins. Mais, né? O Gandalf, né? Exato. E aí, cara, quando a gente viu essa cena no HFR, se você prestar atenção mesmo assim na cena, você consegue ver tudo o que tá acontecendo. Às vezes acontecem duas, três ações na mesma, no mesmo take, sabe? É verdade. Tem um maluco cortando a cabeça, outro pulando, e você consegue ver o movimento da espada entrando. Cara, eu achei, assim, essa tecnologia, pra isso, ela é foda, cara. Você tem um outro nível de cenas de combate. O quanto uma cena coreografada ou bem trabalhada melhora você podendo visualizar tudo que tá acontecendo. Porra, cara! Isso sempre me incomodou pra caralho no cinema, sabe? Cenas de ação que é um videoclipe do cacete, que você não vê porra nenhuma. E nessa cena você consegue ver tudo, cara. E aproveitando que você puxou o assunto dos 48 frames, tem muita gente curiosa, né? Quer saber a nossa opinião, né? A nossa experiência no início foi de vocês estranhar. Viram? Vocês viram em 48 frames? Alguém viu? Eu não sei nem do que você tá falando, pra falar a verdade. Eu achei que todos eram em 48. Então, eu achei que a gravação tinha sido em 48. Não, esse Nerdcast é em 48. É só em alguns cinemas, você tem que ver aí qual é os cinemas aí perto da casa. Cara, Santos não tem nem táxi, vai ter 48. Mas sim, São Vicente deve ter, viu? São Vicente deve ter no máximo 16. Mano, o filme todo, 16 frames. Tem 16 frames no filme. Muita gente ficou curiosa pra saber como é que é, se é pior, se é melhor, qual é o... Tem o estigma da imagem de novela, né? Imagem de novela, como é que é, parece novela, parece coisa... Então, no início dá aquela estranheza, e eu vou te dizer... É uma quebra de paradigma. causa estranheza. A gente passa a vida inteira vendo o filme sendo projetado de um jeito, você vai ver de outro, vai causar estranheza. Sabe qual é a principal parada? É a seguinte: o cinema, ele é filmado a 24 quadros por segundo. Uhum. E a imagem do cinema, ele tem o que o Gaveta nos ensinou, que é o Cinelook. Que é aquele aspecto, né, do filme de cinema. Película. Não só película, você pode filmar no digital e ter Cinelook também. É, isso. Que não é aquela parada que você compra uma handycam, uma filmadora, isso. E aí você filma as suas férias, e aí bota na televisão e fica mega decepcionado, porque a imagem das suas férias tá esquisita. Né? E ou quando você vê uma novela, ou às vezes tem um filme do David Bowie que é filmado, e parece que foi filmado na handycam, nem sei o nome, que o filme é uma merda. Mas você fica, caraca, que filme esquisito, né? Não, eu, deixa eu dar outras duas comparações. Sabe quando você vai numa loja de televisão e você vê que tem uma televisão com um Cinelook e tem uma televisão que tá esquisito o movimento, tá meio rápido. Tá high definition demais. Tá, né, high definition demais. Ou, sabe quando você tá vendo um vídeo e aí o vídeo dá uma travadinha e depois ele acelera rapidinho pra tentar alcançar o ponto onde você deveria estar, entendeu? Às vezes você tem a impressão que é isso, que o filme tá dando uma aceleradinha, que ele é um pouco estranho. Causa essa estranheza. Causa uma estranheza, principalmente no começo. Eu não sei se pra nós causou uma estranheza maior, porque a gente tinha visto o Hobbit 2 dias antes. Uhum. No cinema normal. Eu comparar bem. E quando começou o filme, ele não só tava mega realista, high definition, né? Como ele tava, parecia que tava acelerado, mano. É, exatamente. Então, caralho, que porra é essa? Eu falei, fudeu, realmente, novela, vou embora. Porque você tá comparando automaticamente. Você tá comparando a uma vida vendo o filme de uma maneira, isso, né? Pra mim foi tipo uns 20, 25 minutos. Eu já não tava mais percebendo. Só em algumas cenas. Uhum. Depois, assim, de 40 minutos de filme, cara, eu já não percebia mais. Não me incomodava, né? Te incomodava. Eu percebia, na verdade. Eu percebia, porque é diferente. Mas não me incomodava, não me causava mais aquela estranheza de caralho, cena de novela. Não, cara, eu já tava embarcando na parada de conseguir ver detalhes que você não veria nos 24 quadros. E aí, sabe? Quando a gente percebeu que nas cenas de batalha, que eram meio confusas, então a gente conseguiu notar muito mais detalhes, muito mais nitidez, com menos blur de movimento e mais nitidez, a gente, pô, tá do caralho, achei foda. Eu acho que se essa tecnologia acabar pegando e for pra todos os cinemas digitais, né, adotarem isso e tal, essa nova geração pode começar a ver filme assim, não vai perceber nada, porque ou vai achar os filmes antigos uma merda. Estranhos, exatamente. Caralho, filme borrado de merda. É que nem hoje a gente vê um filme nas nossas TVs, né, Full HD, monitor de computador, tudo é Full HD hoje, até celular. E você vai ver um filme de VHS em resolução de tubo, você fica chocado, maluco. É, exatamente. É assustador, sabe? É engraçado que antigamente os coroas falavam assim, quando a imagem da TV era muito boa, fala assim, nossa, essa televisão tem imagem de cinema. Pois e hoje em dia é justamente o contrário, né? A imagem do cinema é uma merda comparado com a da televisão. Não, uma comparação ainda melhor é se você pegar aqueles filmes da década de 20, né? Que são até menos quadros e vê o bichinho meio tremendo, assim, né? Essa é a grande diferença. Nesses filmes antigos era 16 quadros por segundo, se então, não me exatamente essa e aí, exato. Não, é o de São Vicente. E aí é por isso que os filmes antigos, você tinha aquela sensação da luz oscilar durante a projeção. Isso. Por causa da lentidão de quadros. Fazia a luz ficar aquele bom, bom, bom, bom. E agora, a diferença principal da tecnologia, porque o filme hoje, o filme de 24 quadros por segundo, ele é projetado a 48 quadros. Só que o que acontece? Ele é filmado a 24, o normal até então, né? E aí, quando ele é projetado, cada frame é exibido 2 vezes. Então ele pisca uma vez, pisca 2, passa pro próximo. Pisca uma vez, pisca, e isso faz isso tudo em 1 segundo. Ele projeta 48 vezes, mas mostra só 24 quadros. Por isso que ele cria essa sensação de blur. Porque é um quadro se repetindo, né? Mais vezes. E o do 48 não. É um quadro por cada vez. Então essa é a diferença de nitidez, de resolução. Ah, mas calma aí. Se todos exibem 48 frames, por que o filme não foi 48 pra todo mundo? Não. Porque só em umas salas. Aí é questão de tecnologia, de adequação do aparelho pra exibir da forma certa. É, na verdade você pode exibir um filme de 24 num projetor pra 48. O projetor de película, ele é feito pra projetar assim. Para, pisca 2 vezes, segue. Para, pisca 2 vezes. Se ele pegar um filme de 48 frames e piscar 2 vezes, ele vai ficar stop motion. Em vez de projetar 48 vezes, ele vai projetar, sei lá, 70 e varadas. É uma questão de investimento dos cinemas, né? No aparelho. Os projetores que são digitais, eles já podem, com software, você já consegue fazer essa conversão. Essa tecnologia não é nova, ela é antiga. Ela é da década, sei lá, de 30. Ah, é? Ou alguma coisa assim que alguém vai me corrigir, mas ela é bem antiga. Na verdade, você filmar com mais ou menos quadros, você fazer uma câmera lenta, você normalmente filma com muito mais quadros. Sim. Tipo, no Coração Valente, você tem cena que foi filmada a 100 quadros por segundo. E aí você você diminui pra fazer a coisa da câmera lenta pra ficar nítido a câmera lenta. Exato, é câmeras de gravar de caseiras têm filme a 60 quadros, que é justamente pra você depois fazer o slow motion. É o slow motion, exato. É o que acontece, essa tecnologia é antiga, só que na época que ela foi apresentada, as pessoas percebiam uma maior nitidez na imagem. Elas tinham até uma sensação de o filme ser 3D, né? Essa tecnologia não foi aplicada porque ela seria muito dispendiosa, porque ao invés de você gastar, por exemplo, 24 quadros pra gravar um segundo de filme, você ia gastar 48. É, o dobro. Então, dobro, puta, e o filme era caríssimo, até hoje é, a película é cara. É. Então, porra, você ia dobrar... A película é cara pra caramba. Rolo, né, de filme, é. Exato, você ia ter o custo de produzir um filme ia ser muito mais alto. Eu entendi essa explicação toda, foi muito boa. Eu só nunca vou... entender por que a vitrola antiga tu podia acelerar, bicho. I'm going on an adventure! O ataque dos lobos. Engraçado que no livro eles são atacados só pelos lobos, né? Só pelos wargs, certo? Não tem orcs dominando os wargs. Os wargs que começam a cercar eles, mas depois eles, os wargs tinham marcado uma reunião com os goblins. Ah, sim. Eles iam os daí... goblins ou com os wargs? Os wargs que também... Os goblins. Os wargs que também falavam. Sim. Né? Que no filme não são só eles lobos. Eles tinham marcado uma reunião pra apavorar a vizinhança, assim. Eles de noite se reuniam. Vamos tocar o terror. Mais ou menos isso. Era o wargs. Eles se juntavam e daí eles iam aterrorizar. Tocar o terror na vizinhança, né? Uhum. E quando eles fogem e sobem nas árvores, os wargs estão em volta e os goblins chegam pra essa reunião. E daí vem, ah, eles estão ali, vamos pegá-los. Vamos pegar. Eles que fazem a fogueira pra queimar as árvores, né? É, não é o Gandalf que ataca eles com fogo. Ele joga bola de fogo também. Ah, sim. Eu não lembrava disso. Aí eles falam, oh, se deu uma boa ideia. Eu me corrijo se eu estiver errado. No livro eu me lembro que era tipo um jato de fogo, né? Que eles tiravam, não é isso? Não era as pinhas, não, né? Não, não. Acho que era bola de fogo. Era fogo mágico. Fireball. Ah, mas eu achei maneiro a sutileza dele. Ele pega a pinha mais legal. E ele sopra através do cajado, né? Pra, agora pegar é engraçado fogo. Porque a magia do Gandalf no Hobbit é muito menos sutil do que ela é no Senhor dos Anéis. Ele dá um ataque de área ali nos goblins. Buf! Que é não, e dá vários. Esse negócio de fazer fogo, ele faz fogo com a mão, depois ele sopra e faz fogo na pinha. Né? E no Senhor dos Anéis ele não faz magia dessa maneira, visual, né? Algumas. Ele vai gastar toda a magia dele aí no Hobbit. Quando chegar lá, ele não vai ter mais magia pra fazer. É, algumas. Ele espanta lá os Nazgûl com a luz branca, essas coisas. Algumas coisas. Não, mas é diferente, né? Diferente. Mas aí ele já virou Gandalf de Branco. E ele não faz nenhuma magia. De Branco. De Branco. Billy Branco. Ele virou o Benny Blanco, né? Benny Blanco do Bronx. É engraçado, né? Porque no Senhor dos Anéis, ele teoricamente é muito mais foda, né? Do que no Hobbit. E, no entanto, ele usa menos magia, né? Ou, digamos, nível alto. Magia, mas é engraçado, né? É que quando você é nível novo, você tem que aparecer, né? Nível baixo, tem que usar magia o tempo inteiro. Quando você é nível alto, você não morre, não acontece mais nada contigo, tu fica mais low profile, né? Mas e aí, então, essa cena acabou se juntando com o Azog, seu vilão do Thorin, que obviamente só vão se enfrentar no terceiro filme. Por falar nisso, eu achei foda pra caralho o escudo de carvalho. Puta, o escudo, né? De verdade. É realmente muito foda. Animal. A história é essa mesmo? É um pedaço de madeira que ele usa como um escudo? Eu não lembro. No livro? É porque... Agora é. Agora é. Achei uma parada muito foda, mas eu não... Não é? Eu também fiquei... Faz mais sentido, na né? Na minha cabeça ele usava um escudo de madeira feito de cavalo. Mas eu achei como foi... Eu não sei se é, mas eu não lembro. Realmente, o especialista não lembra quem sou eu pra lembrar. Mas ele tá... consultando aqui os manuscritos. Mas eu achei muito maneiro exatamente essa animal. Parada. O cara pegar realmente um tronco de carvalho e usar como escudo e depois transformar isso num escudo mesmo, botar... Ele usa no final, né? Contra o Azog. A história é verdadeira. É do livro. Do escudo. Caraca, tu já conseguiu consultar o livro? Que impressionante. Pô, o cara coleciona livros do Hobbit, ele tem que saber onde tá as coisas. Em 2 minutos ele conseguiu abrir o livro aqui na página... Qual a página? Não, esse aqui é um guia. Ah, Complete Guide to Middle-earth. Tá, tudo bem. Ele achou o artigo aqui. Esse orc, né? É visualmente maneiro pra caralho, né, cara? Eu acho que o Peter Jackson ele é bom de criar esses personagens que não existem, esses orcs, né? Por exemplo, não. Podia ter uma galeria de orcs do Peter Jackson. Orcs do Peter Jackson. Porque você tem o Uruk-hai, que é maneiro pra caralho. O Uruk-hai do primeiro filme, que era você o líder. Tem o Slot. O Slot, o general dos orcs do terceiro filme, né? O Patrick Swayze, que é o orc gatinho. Catapult! Aparece, quase. Aparece o suficiente pra se destacar. A gente tinha olhos azuis, maluco. Exato. E agora o Azog. Tem o orc maratona também, olímpico? Tem, que é um Uruk-hai, tipo um Uruk-hai, né? Não chega a ser, mas... É, ele era um Uruk-hai. E o Azog, que agora é esse orc com, né, branco, né? Albino, e cheio de cicatriz, muito maneiro. E assim, que você vê que as cicatrizes, elas não são de batalhas, elas são simétricas. Body modification. É body modification, exatamente, porque o cara é guerreiro foda e tal. E sangue nos olhos, aquele olho meio vermelho. Sangue no olho. Achei o personagem legal, bem legal. O cara perdeu uma mão e continuou líder dos caras. Aí ele botou o gancho que tu vê que sai a ponta do gancho. Botou de qualquer maneira, né? Bota essa porra aí. Caraca, achei muito maneiro. Achei bom. É bom criar esse personagemzinho extra. Mais uma vez, a história toda é desconexa, né? Ataque de lobo, ataque de monstro. Ele até, esse personagem até deu uma costurada, né? Exatamente. Ele vai dar uma costurada pra ter um motivo. E esse cara vai carregar, com certeza, até o terceiro filme, né? E ele tem essa motivação dos orcs que odeiam os filhos de... Não, os descendentes de Durin. De Durin, exatamente. Que, eu vou acabar com a linhagem do Durin, eu já jurei. Então. Eles são os vilões desse primeiro filme. Eles estão ali, do começo ao fim, eles estão... Porque, lembrando, os caras não estão sendo caçados no livro. É. Você entendeu? Eles estão passando por perigos aleatórios. Esse personagem realmente foi, se você parar pra analisar, ele foi a costura mesmo. Ele que tá caçando eles, né? De certa forma. Exatamente. Ele que tá com os lobos, ele que tá com não sei quem, no começo e tal. Esse livro é bem uma história de RPG mesmo, né? Porque quando você tá jogando RPG, vai pra uma estrada, se a estrada é montanhosa, aparece um puma. Porque o legal do RPG é você ter uns combates de vez em quando, né? Sim, é isso que acontece no Hobbit. Na verdade, o legal do RPG é você zoar a aventura do Nerd. Desgraçado. Mas o Azog, ele realmente existe e ele luta aquela batalha. Ele existe? Existe. Ele é um personagem que existe. Mas não no Hobbit. Não, ele existe na mitologia. Na mitologia Tolkien. Ele existe, só que ele morre naquela batalha junto com o rei. Ele não sobrevive também. Ele mata o rei e depois é morto. O Tolkien até achou que ele tinha morrido também. Exatamente. Fala. Ele deu uma esticada no personagem. Então ele, pra valorizar. A alteração que o Peter Jackson deram fez aquele vídeo. A explicação que o Peter Jackson deu, isso é o que contaram do Tolkien. E perde. Mas ele pegou ali, naquele momento, né, a madeira. No final? Ele tava com a madeira o tempo todo? O escudo de carvalho? Cara, aquele escudo tava trabalhado. E é igual, de metal. É do mesmo formato que a madeira que você viu o escudo em algum momento no filme? Tava no cu do Radagasta. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.